Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd. Alexandre Antônio, Jovem Nerd, e eu já colecionei papéis coloridos com super-heróis. Aqui é o André Souza e eu coleciono neurônio dentro do meu cérebro. Que escroto. Aqui é o Átila e eu coleciono livro e lapiseira. Aqui é o David e eu coleciono qualquer coisa. Aqui é o Azaghal e eu coleciono bolacha de chopp. Muito bem, nerds, estamos aqui para falar sobre coleções, rapaz. O que que é isso? É uma diversão? É um hobby ou uma doença? Temos cientistas e colecionadores exímios aqui, como o Davi, que é um grande colecionador de 1 milhão de coisas nerds. Ele vai falar sobre isso daqui a pouco. Vamos analisar e ver se tem salvação. Certo? E-mail. Canelada. Canelada. Muito bem, senhor K, vamos para mais uma semana de mês em Canelada do Nerdcast! Vamos. Olha aí quem está aqui! Vocês acreditam? Senhor K está comigo, porque o Azaghal já está voando, rapaz, já está lá na Califórnia. Olha que vida boa! Que vida, né? Que alegria, em Las Vegas, gastando tudo que não tem, o que não tem. É uma festa, jogando tudo na roleta. Não, aliás, quem quiser acompanhar, a viagem começou por São Francisco, ele já está lá e já está postando a viagem em tempo real lá na fanpage do Submarino Viagens. Tem o link aí no post. Se você não está seguindo agora, siga para acompanhar o material que eles vão estar produzindo lá. Tá lá a Azaghal Portuguesa, Tubox, Almôndega, o Guga Mafra e a sua família. Eu quero ver, tá todo mundo representando lá. Muito bom. E, senhor K, você que está aqui, você vai estar aqui comigo nos próximos, né, Nerdcast, certo? Enquanto estiver rolando a viagem. Deveras, deveras. Estarei uma vez que o nosso queridíssimo Azaghal vai dar uma passada em Las Vegas, vai deixar tudo que ele tem e o que ele não tem. E certamente não vai pro resto da viagem, vai ficar em Las Vegas tentando ganhar o que perdeu. Tentando recuperar, exatamente. Pelo menos pra sair no 0-0. Você imagina aquele cara suado, com o cotovelo na mesa, sabe? Mão na testa. Camisa aberta, camisa aberta. Camisa aberta. Botãozinho de ouro assim, encostando na mesa. Dobrado pra frente, falando 5, porra, saiu 5, não, saiu 10, caralho, perdi. Exatamente cara. Isso é a diversão do cassino, cara. É, claro. É ver os outros nessa situação. Exato. Aquele ambiente que a temperatura é 20 graus e o cara tá suando em bicas. Exatamente. É nessa mesa que você para pra ficar olhando. E fala pra garçonete, olha, continua trazendo bebida, não para. Pra exato, mim, pra ele. Exatamente. Muito bem, senhor K. Mas nós temos aqui, você vai estar comigo aqui nos próximos leituras de e-mails, mas tem também uma coisa maneiríssima que eu quero anunciar. Fandárdiga, fandárdiga. Porque eu não vou estar na Comic Con também. A gente ficou, vai ter que ir na Comic Con. A gente quer ir na Comic Con. Já há anos a gente fala isso. A gente nunca vai na Comic Con. E aí, quando rolou a da gente ir na Comic Con pelo Submarino Viagens, a gente... Eu tenho uma filha pra cuidar agora. Pequena XL. E aí eu vi gente falando assim, puta, Comic Con você é a mesma coisa, você é Jovem Nerd e tal. Muito obrigado, mas vai ser maneiro sim. Principalmente porque o Submarino decidiu levar o Sr. K para a Comic Con, rapaz! Nerds! Porra! Comic Con! Eu demorei só uma vida inteira pra ir pra lá, cacete! Olha aí! Muito bom! Então, você não vai estar no resto da Nerd Tour, mas você vai pegar um avião no fim do mês e vai para San Diego Comic Con com oferecimento do Submarino. Muito bom! Submarino! Submarino! Submarino e XL, né? Não podemos... Exato, né, cara? Se não fosse XL... Não entra nessa bocada. E o Sr. K, ele vai também bloguear. Você vai blogar, você vai escrever e mandar post todos os dias que você estiver na Comic Con, com aquele jeito do Sr. K de perceber o mundo, né? Certo? Que reverência, naquele olhar maroto. Aliás, você já tem um Twitter, né? Você já tem um Twitter, você loucura. Tem um Twitter oficial do Sr. K, é @sr_k_. Uma loucura. Entendeu? Tem um underline no final, é meio doido, mas é isso. É o que tinha. É o que tava, né? Eu não posso reclamar, porque quem fez foi o Eduardo Spohr, em 2009. Então ganhei. Tá São bom. Duas coisas que eu ganhei. Eu ganhei o Twitter e ganhei a viagem pra San Diego Comic Con. Olha que bonito. Tem que agradecer ao Spor e a XL. Exatamente. Mas então o que acontece? Você vai, a partir da sua viagem, que é no final do mês, escrever lá no blog.submarino.com.br/sonar. Exato. O blog Sonar do Submarino, que tem um monte de novidades. O senhor K vai estar escrevendo lá quando ele for para Comic Con, certo? A minha ida começa no dia 22. Então no dia 22 tem a postagem da mala. Exato. Aí, muito bom. Mas até lá, senhor K, nós temos ofertas do Submarino para dar aqui. Música técnica. O que temos essa semana de nerdice com descontos exclusivos para o Jovem Nerd no link que tá aí no post? Nessa onda de San Diego Comic Con, nós temos DVD Os Vingadores, The Avengers. Olha! Para quem não sabe, Vingadores, The Avengers, fica aí a dica. E o preço, na data da publicação desse programa, é R$39,90. Com o link do Jovem Nerd, você paga R$29,90. R$29,90, dá para comprar umas 4 mariolas com R$10 de copo. Fantástico. O que mais? Nós temos um Blu-ray 3D, mais Blu-ray do Homem de Ferro, que custaria R$89,90. Você vai levar por R$69,90. Olha aí que bonito. Temos também Batman. Court of Owls, Mask and Book Set, primeira edição. Irado, tem a máscara da parada, da coruja. Eu não li essa história, mas tem a máscara, quem leu e quem quer ter um colecionável, é muito maneiro. Era R$69,90 com o link do Jovem Nerd R$39,90. E terminando com Absolute Justice, encadernado da DC, da Liga da Justiça, que custava R$199,90 e vai para R$169,90 com o link do Jovem Nerd. Clica aí quanto está valendo. Se você já está ouvindo esse Nerdcast tarde demais, pode não estar valendo. Então, lembrando que a publicação desse Nerdcast foi sexta-feira, dia 4 de julho de 2014. Muito bem. E nós estamos aqui novamente com o nosso querido JP. Olha aí. Pra lembrar você que o Tour das Jardas, se você quer fazer o seu Tour das Jardas esse ano, ver jogos da NFL nos Estados Unidos com o JP. Ver jogos de futebol americano. Exatamente. Tá. Você pode já mexer os pauzinhos agora. JP está aqui conosco, vou explicar mais uma vez como é que é o Tour das Jardas. Quando é que acontece? Primeira coisa, quando? Vamos lá, em outubro, saída do Brasil dia 10, uhum, e chegada no dia 21. Certo. Nesse intervalo de tempo, a gente vai assistir 4 jogos. 3 da NFL e 1 do Campeonato Universitário, que é uma experiência muito bacana de ver também. É um clima todo diferente que tem no estádio. Maneiro. Mas aí você vai em várias cidades. Você vai a Boston, você vai a Jacksonville, vai a Orlando, né? É isso. Isso. A base vai ser Orlando. Uhum. Tá? Aqui de Orlando, a gente vai a Tampa, que é uma hora de viagem daqui, ver um jogo. É até o primeiro jogo do tour. Um jogo de NFL do Buccaneers contra o Baltimore Ravens. Aí no meio da semana a gente vai a Boston, vai e volta, né? Vai a Boston, assiste o jogo de 2 grandes rivais, o New England Patriots aí do Tom Brady, marido da Gisele Bündchen, contra o New York Jets. E aí volta pra Orlando na sexta-feira e tem mais um fim de semana com o jogo do Campeonato Universitário da Universidade aqui de Orlando, UCF. E no domingo seguinte a gente vai a Jacksonville, que é uma cidade que fica 2 horas daqui, assiste o jogo dos Jaguars contra o Cleveland Browns, que tem a sensação e o calor, o Johnny Manziel, o Johnny Football. Ou seja, tá uma programação bacana de jogos, intensa, 4 partidas em 10, 12 dias, né? Maneiríssimo. Bem legal, com jogos que prometem. E Outlet, importante Outlet, saber. Outlet, a gente encaixa tanto aqui quanto em Boston, como quiser. Quem quiser ir a parque também vai ter tempo, enfim. Olha aí, que beleza. O JP ainda tem dica boa pra quem quer comprar peça de computador, tem umas lojas maneiras lá que ele conhece. Tem, tudo aqui. Excelente. Então, vocês... Né, levar lá no amigo de vocês. Pô, os Action Figures, pode que lá na Então, se você quer fazer uma viagem espetacular, ver jogos da NFL, encher a mala de muambas em Orlando. E ainda assim o baralho, hein? Link aí no post para o Tour das Jardas, vai lá. E lembrando o senhor K que a Nerd Store tem muitas coisas legais para você. E já que o Nerdcast hoje é sobre coleções e colecionadores, eu vi alguns nerds no Twitter mostrando fotos de suas coleções dos livros da Nerd Books, senhor K. Bacana, maneiro. E não é difícil de fazer, olha. Se você for na Nerd Store agora, nós temos 4 livros, que são Crônicas de Gunnor, Independência ou Mortos, Protocolo Blue Hand Alienígenas e o Protocolo Blue Hand Zumbis. Todos estão disponíveis. Você pode, neste momento, fazer a sua coleção e se preparar é porque vem mais protocolo Blue End em 2014. Atenção, completa a coleção da Nerdstore de livros da Nerdbox. E se você não quiser ouvir os e-mails e recados sobre o último Nerdcast sobre Game of Thrones, normalmente a gente tem spoilers do que a gente conversou. Então provavelmente vai ter spoilers até a quarta temporada de Game of Thrones nessa leitura de e-mails. Se você não quiser ouvir, você pode pular para 25 minutos e eu coleciono piadinhas para usar aqui. Muitos e-mails, senhor K. A gente recebe muitos e-mails, sabia? É muito. Milhões. Eu espero milhões. Exatamente. Ah, essa é a forma correta. Nerd Escassez de Agulha, que doaram sangue essa semana e salvaram vidas. Lilith Leal, Patrícia Souza, Cornélio Drug, Lenilson Silva, Enio Júnior, Fidal Vasconcelos, Amanda Araújo, Leandro Oliveira, Aline Oliveira, Otávio Dornelas e Pedro Henrique Poiani. Muito obrigado por terem doado sangue, rapaz. Bonito. Ó. Palmas. Além disso, senhor K, tem a galera que doa cabelos. Quando vai cortar as madeixas, doa cabelos para se fazerem perucas para pessoas que estão passando por tratamento, contra o câncer e tal, que perdem cabelos e passam a usar perucas. Bacana. E essa semana tivemos Ivan Oé de Abreu, Andréia Grocker, Amanda Araújo, Marco Antônio Costa Santana, Vitor Vitório e Aline Oliveira. Todos doaram cabelos do Nerd Cacete e Tesoura, com fotos deles todos aí no post. Muito obrigado, galera. Obrigado. Arte dos fãs, senhor K. Essa semana vamos dar destaque para o motoqueiro porra do Adalberto Leonel, que fez uma excelente. E o Indo Slayer do Paulo Arthur, que a gente falou no Nerdcast de aquecimento global, que existe uma forma de você invadir a Índia. Era montar num boi. E ele colocou as motosserras, as agalmas, caraca, que beleza. É só traçar uma linha reta e ir embora, né? E ir embora, exatamente. Gabriel Gaba, 29 anos, designer gráfico, Dublin, Irlanda, senhor K. Olha aí. Maneiro, bacana. Muito bom. Olá, nerds. Quero que leia esse e-mail. Já mandei vários e uso Nerdcast há anos. Olha aí, pronto. Galera de Dublin, você encontrou com o Tucano quando ele esteve aí? Tucano encontrou com uma galera do Nerdcast quando esteve em Dublin. Marcaram uma briga em um pub. Boa. Gostaria de apontar um momento importante descrito nos livros que achei que fez falta na série com relação à construção de personagens de Jaime Lannister. Na cena em que Jaime conta a Brienne na banheira o porquê de ter matado o Rei Louco, ele descreve mais um evento que o conduziu à rebelião de Robert Baratheon e Ned Stark. Quando Rhaegar Targaryen sequestra a irmã de Ned Stark, o pai e o irmão mais velho de Ned, o Brandon, vão a Porto Real para buscá-la e tirar satisfações. Este irmão, por sinal, era prometido de Catelyn Tully e futuro senhor de Winterfell no lugar de Ned. Ao chegarem lá, o Rei Louco manda cozinhar o pai de Ned vivo, dentro da própria armadura. Isso já foi comentado na série, né? Suspenso sobre uma fogueira gigante, enquanto o filho morre estrangulado tentando salvá-lo. Várias pessoas testemunharam o longo sofrimento de ambos, inclusive Jaime, que fica chocado com a crueldade do rei, mas nada pode fazer para impedir, que ele era a guarda do rei. Esse sim foi um dos motivos que convenceram Jaime no futuro a assassinar o rei e o deixa cheio de ódio contra Ned Stark por taxá-lo de regicida. Sendo que para Jaime, Ned Stark deveria era tê-lo agradecido por ter se vingado em seu lugar. Deveras. Não é? E ficou essa parada. Bom, é interessante isso. Comentário off-topic. Faço parte do grupo Skynerd Dublin e gostaria de mandar um abraço para o Tucano e sua esposa, que tivemos o prazer de conhecer durante a visita deles em Dublin. Olha aí. Que a galera de Dublin é unida, cara. Ficou faltando episódio Irlanda lá na cozinha de Jack. Várias pessoas do grupo se tornaram amigos próximos desde o primeiro encontro e nos reunimos para jogar board games semanalmente, tudo graças ao Jovem Nerd. Muito legal, cara. Aí, galera. Falei que a galera de Dublin é forever, cara. Aí, legal, bacana. Eles jogam board games e lutam em tabernas. Bêbados. Fantástico. Ed Glenn César, 36 anos, curador assistente no Museu de História Natural, Londres, Inglaterra. Olha aí, tá internacional os e-mails hoje. Que beleza. Primeiramente, Edgley, que foda. Que irado o seu trabalho, meus parabéns. Foda. Mega inveja, hein? Mega inveja. Invejinha branca pra você. Que beleza. Show de bola da Nerdcast 420 sobre Game of Thrones. Não li os livros e por isso foi muito bom ouvir as comparações do andamento dessa série fantástica com as histórias contadas nos livros. Tenho aqui uma curiosidade sobre Got, que talvez seja de interesse de outros fãs da série. No finalzinho do Nerdcast, vocês falam dos peitinhos. A tradutora da Daenerys. Vistos pelo verme cinzento eunuco. Uhum. E que no livro ela teria somente 9 anos. E alguém fala que é o padrão HBO. O padrão HBO é... mostrar os peitinhos, isso. Você, quando vai assinar HBO, você tem que mandar a sua identidade, ou pelo menos, né, no caso, o comprovante de maioridade, pra poder assinar, porque eles não assinam. O que acontece é que muitos personagens de crianças e adolescentes da série são um pouco mais velhos, mais ou menos 2 anos. Tá ótimo. De 9 pra aquela menina que deve ter uns 25, tá ótimo. Do que nos livros. Por exemplo, a Daenerys tem 13 anos nos livros e 15 na primeira temporada. Ah, ela não tem 15, não. Ela não tem 15 anos. Não, mas eu acho que ela faz papel de uns 16, eles falam assim, né? Por aí. Início. É, ela né? É menina. Só que no livro, eu li o primeiro livro até um certo ponto, e ela realmente é muito menina, tem 13 anos e passa por tudo aquilo que a gente vê ela passar, né? É, a HBO, ela tem que ter um mínimo de filtro, né? Se tiver um mínimo de filtro, amigo, vai dar menos merda, exato. É, vai, não vai dar certo. É, voltando, a Daenerys tem 13 anos nos livros e 15 na primeira temporada. Da série. A atriz tem 27, com um corpinho de 15. Palmas pra ela. Não foi bem uma canelada, mas isso é explicado porque a série é filmada primariamente na Irlanda e segue as leis do Reino Unido. Então seria contra a lei botar personagens menores de 16 anos em cenas de nudez ou sexo. Eu acho que a gente já falou disso. Amigo, não seria contra a lei no Reino Unido, seria contra a lei no mundo. Não, mas o que ele tá querendo dizer é o seguinte: a atriz pode até ser maior de idade, mas se a personagem fictícia for menor Do que 16, aí não pode também, entendeu? Por lei lá. Não pode sugerir que tem um menor, assim, uma criança, um adolescente. Mas eu acho que aqui também é assim. Em cenas de nudez e sexo, tereréu. Vou levantar essa... Aqui não é porra nenhuma, maluco. Eu sei, né? Ainda mais antigamente, como é que é o nome daquela atriz que fez o Lagoa Azul? Brooke Shields. A Brooke Shields fez filme de nudez e insinuações sexuais. Ela tinha, sei lá, 10 anos de idade, cara. Sim, a primeira menstruação dela foi 6 meses depois que acabava a filmagem de filme. Sinistro, cara. É horrível isso, cara. É o fim do mundo total. É um meteoro que não chega, mano. 2. O site Westeros.org, criado por um casal nerd sueco, Hélio e Linda, fãzaços dos livros, é usado pelo próprio J.R.R. Martin para refrescar a memória sobre o complicado universo que ele mesmo criou e foi pra onde ele mandou o pessoal da HBO ir usar como referência. Caraca. Já que o site casal parece conter tudo em um só lugar de forma organizada. E aí ele dá o link aqui que eu visitarei. Olha aí, muito bom. Terceiro, outra info interessante é que a cidade de Dorne, terra de Oberyn, ou sem cabeça, vai aparecer na quinta temporada. É. E as viagens vão ser em algum lugar na Espanha. Maneiro, achei maneiro. Aí, e não vai ser o Celton Mello que vai fazer o irmão dele. Seria maneiro o Celton Mello. Seria maneiro, com certeza. Mas eu queria ver ele fazendo aquele sotaque lá do Alto da Compadecida. Fantástico. Não sei, sei que foi assim. Não sei. Sei lá. E pra finalizar, eu fui numa festa junina improvisada na casa de uma amiga essa semana. E adivinha quem estava lá? Lino Fascioli, o moleque brasileiro que interpreta Robin muito doido, Arryn. Ah, olha aí, que maneiro. Juntamente com seus pais e são super gente boa. Muito bom. Eu não sei qual vai ser o fim desse personagem, cara. Acho que ele vai sumir, cara. Não, certamente vai acontecer alguma coisa escrota, suja, violenta. Mas eu fiquei muito impressionado dele ser brasileiro. Cara. Bacana, né? Bacana. Ele não tem sotaque nenhum, cara. Nenhum. Muito bom, cara. Lucas Andrade Antunes, 24 anos, técnico em planejamento e graduando em engenharia de produção, Itabira, Minas Gerais. Estou redigindo esse e-mail do trabalho, pois não aguento esperar chegar em casa. E não é a primeira vez que vos escrevo aí. O Azaghal não tá aqui. Agora você pode ver. Enquanto ele não estiver aqui, você pode falar que é a primeira vez. Fala que você tá escrevendo e-mail do trabalho e não é a primeira vez. Isso dá justa causa. Exato. Bom, vem aqui relatar uma pequena canelada ou mesmo falta de atenção dos participantes do Nerdcast Game of Thrones, que na minha opinião poderia ter fácil 4 horas de duração, pois histórias, intrigas e opiniões para alimentar e render assunto não faltam. De longe, um dos melhores assuntos abordados. Bom, o verdadeiro, ou devo dizer, a verdadeira responsável pela morte do Ned Stark não foi o Joffrey, com seus caprichos e loucuras, já que ele é um arquétipo do rei louco, pois existia a lenda que a reprodução entre irmãos e irmãs que os Targaryen praticavam, vez ou outra, gerava herdeiros loucos. É, e é o caso do Joffrey, né? Agora imagine se levado ao quadrado, já que Cersei e Jaime são irmãos gêmeos. Ele levanta a possibilidade de que sim, a Sansa Stark, nerds, passou seu pai na prata com a rainha Cersei, contando que ele pretendia mandá-la para Winterfell, anunciando assim os planos de Ned. Eu não lembro disso, ela deu uma cagueta no Stark? Também não lembro. Adiantando os planos de Cersei em matar o rei e tomar o trono logo. Mas ela não quis matar, ela queria, ele ia pra... É, veja bem, é só ser uma topeira, ponto. Era... Então pra... é possível, seria factível realmente, só lendo os livros pra ter certeza. E ela se falou, ela falou naquele bom padrão, eu preciso de um cavaleiro dourado pra me proteger. Ele se fudeu. Logo, na minha opinião de merda, acredito que o que a Sansa passou na mão do Joffrey foi pouco, pois seu pai foi decapitado, sua família praticamente dizimada por causa dos caprichos de uma garota mimada e fútil. Isso aí. Um adendo quanto a Red Woman, a Lady Melisandre, ela realmente se garante, mesmo com todo aquele papo de que 80% do que faz é pantomina, fake. Na segunda temporada, no livro 2, ela virou quase tudo um copo de vinho com veneno estrangulador, o mesmo responsável pela maravilhosa morte do nosso amado Joffrey, e ficou parada fazendo pose enquanto o mestre de Pedra do Dragão agonizava por ter tomado o resto deixado por ela na taça. Exato. Não. Ela tá com um colar maneiro, com uma pedra vermelha, acho que é um rubi até, e o rubi fica brilhando enquanto ela tá tomando... Isso acontece na série? Não lembro já, mas... Não. Na série eu acho que nem tem essas cenas. Porque, por exemplo, no livro eles têm um bobo da corte que é amigo da filha do Stannis. E eu não me lembro se aparecer na série. É, acho que não. Pô, realmente a Red Woman, ela se garante, ela é sinistra, maluco. Deveras. Essa mulher é sinistra. Jefferson Oliveira Lopes, 21 anos, auxiliar de designer gráfico, estudante de publicidade e propaganda, Cotia, São Paulo. Gostaria de fazer um adendo, já que o Jovem Nerd comentou rapidamente sobre a campanha George R.R. Martin quer matar você, que consiste em doar 20 mil dólares... Olha, tá vendo? Isso é um bom dinheiro. Isso é um bom dinheiro pra se gastar. Uh-huh. Para a fundação Wild Spirit Wolf Sanctuary, organização que acolhe lobos e cachorros que não têm chances de sobreviverem sozinhos. Enfim, os dois vencedores já foram escolhidos. Ah... Poucas horas depois do anúncio da promoção. Ah, por quê? Você tem 20 mil dólares pra doar aí, mas a porra? Isso é irrelevante, porra. Isso não é o caso. Sonhar não custa nada. E mais 8 pessoas foram colocadas na lista de espera, caso uma delas arregue. Porra, arregue, cara? Como? Veja bem, se arregar, vai ganhar os 20 mil dólares de volta? Não vai. Não, amigo. Tá no inferno, abraço capeta. Vamos que vamos. Apenas um dos ganhadores foi divulgado. David Goldblatt, funcionário do Facebook, que disse em uma reportagem ao Hollywood Reporter, abre aspas, eu tive a sorte de estar em uma posição em que posso fazer esta coisa legal acontecer e de quebra ajudar uma boa causa. Não acho que eu estou fazendo nada de extraordinário. Fecha aspas. Goldblatt decidiu ser um valeriano. Ser um valeriano que, se possível, pareça comigo. Eu não gostaria de invadir o processo criativo de Martin, disse ele. Como parte do prêmio, o vencedor pode escolher a graduação do seu personagem no mundo. Que maneiro! Porra, isso é irado. Lorde, cavaleiro, camponês, prostituta, senhor, mestre, septão, enfim, qualquer coisa. De quebra, G. Martin disse, apesar da minha reputação sinistra, eu realmente acho difícil matar personagens sobre quem eu escrevi por algum tempo. Aham, tá. Sejam mocinhos ou vilões. Então não é ele que escreve, meu. Só pode ser. Eles são todos meus filhos, mas desta vez o abate deve ser mais fácil, uma vez que as vítimas darão suas vidas por uma boa causa. Eu farei o meu melhor para fazer suas mortes memoráveis. Puta, que maneiro, cara. O Martin é demais. Essa promoção foi muito maneira aí. Eu não participei, mas eu acho maneiro isso. Feliz pelo cara, entendeu? É claro, pô, muito bacana. Se você fosse, cara, um personagem de Westeros, você gostaria de morrer horrível atualmente como? Peraí, mas... Se fosse você que tivesse vencido a parada, o que, que você achava maneiro? Olha, eu acho que eu gostaria de ser certamente um cavaleiro que caiu em desgraça. Esse é o seu cara. É um cavaleiro que caiu em desgraça, que ainda mantém a armadura, mantém o equipamento, etc. Uhum. O mais arrumado possível dentro das suas limitações. Certo. Né? E eu acho que eu gostaria de morrer, assim, de forma gloriosa e memorável. Sei lá, salvando um gatinho da árvore. Cara, não existe morte gloriosa e memorável em Game of Thrones, cara. Existem mortes memoráveis, o que não quer dizer que elas são boas lembranças. Veja bem. Cara, no mínimo o cara vai fazer as pessoas morrerem cagando, ou qualquer porra assim, que seja bem humilhante, cara. Isso, bem humilhante e bem off-topic, assim, né? Aquela porra, aquele mega episódio foda que foi, porra, caralho, que episódio maneiro! Aí tem uma cena do cara atravessando a rua e atropelado por uma... Uma charrete. Exato. Morreu? Porra, morreu. Merda. Aparece no início do episódio, né? Chegando na cidade. Oh, eu sou o seu fulano de tal. Eu vim aqui falar com o dono. Caralho, mas seu fulano de tal acabou de chegar. Morreu, foda-se. Faz, morreu. Seria muita sacanagem, cara. Seria. Segundo de tempo de tela. Uma vez eu colecionava revista em quadrinho, né? Desde a adolescência e tudo. Homem-Aranha, X-Men, Batman, todas as que eu lia, né? Mas era basicamente isso. X-Men, derivados, Homem-Aranha 2099, X-Men 2099, Justiceiro, Super Aventuras Marvel, aquela coisa toda. Eu tinha um armário, eu me sentia bem feliz de ter aquela coleção. Aquele armário todo cheio de papel, aquele cheiro, sabe? Aquele degradê do amarelo pro branco. das revistas mais antigas e tal. Eu não guardava, tem gente que guarda em plástico cada revista. Não, existe um prazer em colecionar. Eu também já colecionei quadrinhos. E eu fazia esse esquema de... eu não botava, botava em plástico, não. Mas eu botava as lombadas intercaladas. É, uma pro lado e outra pro outro. Senão a pilha cai, senão, né? Senão cai, exatamente. Mas em cima fica um U, né? De tanta revista. Fica, com o tempo fica um U. É. Mas aí, isso daquelas formatinhos antigas, da Abril, né? Antes da Panini, antes desse formato americano e tal. Um dia, o meu sogro, que eu namoro a minha esposa desde que eu era adolescente, o meu sogro chegou lá em casa, ele abriu esse armário e olhou assim, falou assim, quanta coisa inútil. Na minha cara, sabe? Tipo... Aí, cara, eu não soube o que falar. Cara, tipo... Aí você jogou a coleção fora. Hoje em dia eu não tenho mais. Um dia eu desisti dela, mas... Mas na época eu fiquei revoltado, ao mesmo tempo pensativo, será que é inútil mesmo? Pois é, isso é engraçado, né? Porque a coleção dá muito prazer pro colecionador, né? Eu já colecionei boné. Boné? Isso, boné. Já colecionei, coleciono bolacha, coleciono action figures. Bolacha, né? De chope. Bolacha de chope, é. Talvez outras bolachas, não sei. tinha uma época, a época que o dólar no Brasil era 1 para 1, lembra dessa época? Opa! Em que começou a ter os aparelhos de DVD, eu comprava DVD enlouquecidamente. Uhum. Eu tinha uma loja que me vendia pelo preço dos Estados Unidos, e o dólar era 1 para 1, então eu pagava, sei lá, 10, 15 reais num DVD. Uhum. Que era muito barato, e era a época de novidade total, pô, a gente tá acostumado com VHS, e eu, caraca, e aí eu tive muito filme em DVD, cara, e com o passar do tempo você fica meio, nhé, sabe? De ter essa coleção, ainda mais com a tecnologia agora, você tendo tanto streaming aí, às vezes dá preguiça de abrir o armário, procurar o DVD, mesmo porque não é uma mídia durável, né? Aí agora você coleciona um tanto de MP3. Não, não coleciono, cara. Eu agora, eu sou um dos mais fervorosos fãs do streaming pago. Ah, que horror. Que horror. Do prazer de tocar as coisas, de cheirar o DVD, MP3, streaming, barbaridade. Que coisa bárbara. Isso é uma coisa interessante com relação a colecionar, porque na verdade você tem uma diferença entre aquele colecionador, isso eu tô falando em termos do prazer que a gente sente no cérebro, que é o cara que coleciona, mesmo fora da moda da época, porque, por exemplo, o que o Zagal acabou de falar é que ele colecionava DVD na época que DVD tava em alta, mas aí parou de ficar em alta, ele não ligou mais pra DVD. Mas geralmente as pessoas que sentem prazer em colecionar alguma coisa, mesmo depois que a coisa sai de moda, vamos dizer assim, a pessoa continua tendo prazer em adquirir, sim, certo produto e até mesmo mesmo um prazer até um pouco maior, porque dado que fica um produto mais raro... Vira hipster. Exatamente. Marco Gomes tem esse negócio de colecionar vinil e máquina fotográfica analógica, essas porras. O que que é isso? Que tipo de doença é essa? Quero ajudar meu amigo. Mas olha só, presta atenção. Eu não parei de... colecionar porque deixou de ser moda. Não. Eu parei de colecionar porque eu me frustrei com a mídia. No caso do DVD, especificamente, ela não é uma mídia durável, o DVD. Começou a dar erro. Então, muito filme. DVD para de tocar ou para de funcionar. Isso aconteceu. E aí, puta, a parada ocupa um puto espaço. E aí, isso gerou um sentimento de caralho, eu tô perdendo tempo e dinheiro com isso, sabe? Mas você não acha que se fosse um colecionador inveterado, você ia procurar algum tipo de forma de guardar essa mídia por. Mas assim, a minha frustração era a seguinte: o quadrinho, por exemplo. Uhum. Eu talvez não seja um colecionador inveterado, porque os meus quadrinhos eu vendi todos. Mas... mas no caso do DVD, a minha frustração era você guardar eles e no dia que você fosse pegar e tirar a poeira da caixa pra assistir, ele não funcionar, entendeu? Era um peso porque morto. Porque você não cuida da sua coleção. O que a história do MP3, da digitalização fez comigo foi diversificar a coleção, assim. Hoje em dia, quase todo livro eu compro pro Kindle, porque é absurdamente mais rápido, mais fácil de comprar. Mas aí, o que eu faço hoje em dia? O livro que eu realmente gosto, eu compro a versão impressa autografada. Puta, eu adoro, cara. Eu adoro, cara. Adoro o livro digital. Acho foda. Muito legal. Eu acho prático. Ah, não. Quem fala que não dá pra você pegar no papel, que não tem mais cheiro, putz. Eu acho, assim, eu entendo quem gosta de pegar nas coisas que o Davi. Eu tenho o Kindle também. Então, mas aí... É necessidade. Mas aí o que acontece? O que não gosto... Assim, eu gosto de livro papel, mas eu não gosto muito da curvinha que a página faz no meio, sabe? Sabe qual é aquela curvinha? Que você tem que ficar soprando pra página descer. Não. Você abre o livro no meio, imagina. E aí o livro tá colado na lombada, certo? Então, o que acontece? Você tá lendo o texto, é óbvio que existe uma margem pra isso, mas muitas vezes eu tô lendo um texto no livro e ele vai fazendo aquela curvinha e eu gosto de ler um texto plano, entendeu? E às vezes eu gosto de ler um negócio, tipo assim, às vezes eu não quero ficar segurando o livro aberto com as duas mãos. Sabe quando você tá lendo uma revista e aí você vira a outra parte pra trás? Tem livros que você não pode fazer isso. Tipo o livro do Martin. É impossível carregar um livro do Martin na mochila, cara. É um tijolo, cara. É gigante. Então tu bota isso num e-reader, cara. É uma maravilha, cara. Não pesa nada. É flat. Não faz curvinha, você não fica dependendo de luz, para ter uma luz própria se você quiser, tem vários tipos de... Né? Ele não vai estragar, não vai deteriorar, Eu acho do caralho. Mas, cara, eu tô no computador, eu tô em qualquer outro lugar, eu quero consultar o livro, dois cliques, tá lá. É, exato. Tu pode fazer uma consulta buscando por palavras. Não, você pode ler o seu livro, fazer as anotações que você quiser e tal. Eu acho lindo. E depois você abre outro aplicativo, seja computador, isso, smartphone, tablet, e suas notas estão lá, cara. É, exatamente. A praticidade disso é fantástica. As pessoas vão chegar e falar assim, porra, mas Jovem Nerd, por que vocês não vendem o protocolo Blue Hand e Reader em formato digital? O protocolo Blue Hand é um formato que a gente não consegue passar para digital porque tem muita diagramação e ilustração e isso tá tudo dentro do livro, então ele só funciona mesmo no papel. Para ele funcionar no digital, ele teria que ser tipo um aplicativo independente e tal. Ele não funciona no formato de e-book, infelizmente, o protocolo Blue Hand. Ou felizmente. Então, nesse caso é mais maneiro. Cada protocolo Blue Hand, que a ideia é que alguém manipulou o livro e tal, é mais maneiro. Alguém manipulou o livro? Você bota em descrédito e tudo. Quantos livros são manipulados individualmente? Você tem um livro de papel na mão, mas em outros casos... Aí não, porque o problema da galera que gosta, que não gosta de e-readers, é essa parada do cheiro, né? Ou da coleção de ter o livro na prateleira. Na prateleira, exato. Ou às vezes o cara fala, mas o cheiro do papel... Mas sabe que uma boa ideia? Eu vou lançar essa ideia e eu vou ficar rico. Fazer uma capa pra e-reader, pra Kindle, pra Kobo, pra... Cheirinho. Uma capa com cheiro de papel. Boa. É? Cheiro de papel. Pode ter até uma folha no começo. Eu quero ver se fala que quer girar a folha. Tu dá uma sacudida no papel, dá uma cheirada. Aí tá tudo certo. Porra, cara, eu vou lançar essa merda, meu irmão. Vou falar com os caras lá do Wookit. Quando eu ia lendo no metrô, eu tinha cavado um buraco num livro de capa dura onde eu guardava o Kindle. Ah, é? Mas por quê? Pra ficar andando com ele na mão, assim, tranquilo. Ah, pra não ser assaltado, essas porras? Oco de brasileiro, cara, é foda. Precious. nos anos 80, 90, eu fiquei muito apaixonado na música do Depeche Mode, The Cure. Comprava todos os vinil que eram na, o disco mix, eram grandes. E ainda cuido cada semana do meu disco. MP3 é como... Olha, faz essa comparação. MP3 é como olhar porno online. Porque você vê uma foto, tudo bem, mas não toca, não tem sentimento. Tu quer que dizer, ah, esse é meu. Então você olha a forma, olha aí, depois fecha, tá bom. É isso, é. Mas então, você ainda tem os seus vinis do The Cure, etc. Sim, tenho o The Cure. Bom, óbvio, depois tem de fazer escolhas. Então, me concentrei nos Depeche Mode, no Cure e um pouco mais no Velvet Underground. Porque o bom de uma coleção e completar a coleção. Esse é verdade. Esse existe é isso? Fundamental. É claro que existe, pô. Existe. Sim, sim. O que é um álbum de figurinha? É isso? É uma coleção que você tem que completar. Só que é um, sabe, é uma coisa passageira. O álbum de figurinha tá ali, você faz aquele achievement e pronto, fechou e parte pra próxima. Tem coleções que são essas mais profissionais. Como você ter todos os álbuns de uma banda não é tão difícil também, né? Você... Depende da banda. A banda tem um início, meio e fim. O Faith No More, por exemplo, meu amigo, todos os shows ao vivo têm um DVD, maluco. Ah, se você contar isso, beleza. Puta merda. Mais difícil. Puta merda sim, porque os Depeche Mode, quando fizeram, não esse tour, o tour precedente, registraram e venderam por cada concerto o DVD e o CD. Você imagina recuperar tudo isso? Foi horrível. Foi um momento muito difícil para mim. Eu tenho um amigo que ele coleciona a primeira edição de livros. Então isso é uma coisa difícil. Ele estava atrás uma vez da primeira edição do Marília de Dirceu, por exemplo. Então, mas isso é uma coleção que nunca vai ser completada, entendeu? Exatamente, mas que ele tem um prazer imenso em poder, quando você vira pra ele e fala assim, cara, eu tenho a primeira edição de um livro X, ele fala, quanto você quer? E tem um prazer em adquirir aquilo. Ah. E só pra colocar na estante. Não, mas o que eu tô falando, tem coleções que você não pode completar nunca. É impossível completar. Tipo coleção de selo, por exemplo. Exato. Coleção de selo, coleção de bolacha de chope. Bolacha de chope, impossível completar. Simplesmente tem uma quantidade que você considera... Tem gente que coleciona tampinha de garrafa, cerveja, então, por exemplo. Não dá pra completar, mas você vai... É tipo, por isso que eu falei, que talvez uma coleção de álbuns de banda seja mais fácil, porque você tem um início, meio e fim ali, e você pode se concentrar. Só você descobrir todas as bandas, todos os shows, todos os DVDs, essas coisas, e você compra. Davi, você tem alguma coleção completa? Sim, sim. Tenho todas as figurinhas da Copa. Da... Isso tenho tudo, porque meu pai começou, depois eu roubei a meu pai. Tenho todas as coleções da figurinha da Itália, da Panini, porque a Panini é italiana. Então, a partir do 1900, acho que de 62, algo assim, tenho tudo. Curiosidade, o Davi é italiano, então é por isso. Sim. Desculpe, não estou perfeito. E agora, tem uma coleção que, quando eu fui no Japão, eu trabalhei no Japão por 8 meses. Descobri um quadrinho na época de Lupin Sansei, que é Lupin the Third em inglês, Lupin o Terceiro, que é do Monkey Punch, saiu no quadrinho no 1968, 69. Depois o Hayao Miyazaki fez o filme The Castle of Cagliostro, que é muito conhecido, um dos filmes do Miyazaki. E tem essa companhia Medicom, que é muito conhecida entre os fãs de action figure, que começou a fazer as action figure do Lupin. Certo. Eu tenho todas. Sério? Sim. Japonesa, sim. Mas tenho todas. Então, eu acho que é importante a gente determinar aqui o quão colecionador o Davi é. Porque as pessoas estão acostumadas com um nível muito baixo de colecionador. Tipo a não gente, é? Por exemplo. Exato. Eles veem entrar do Nerd Office e acham que nós somos colecionadores. Somos amadores. Davi, como é o seu nível de colecionador? Que colecionador sou eu? Eu sou doente. conta, vai contando. Olha, eu te posso dizer, quando eu mudei para o Brasil, cheguei com um container, dois. Com dois containers. No Porto dos Santos, me roubaram, mas de verdade, uma história triste, dor ainda, quando falo isso, me vem de chorar. Me roubaram, me sequestraram metade de um container, dizendo que eu queria abrir uma loja. Imagina. Olha o nível do cara. Então você tem de ser multado. Tá bom, pago a multa, minha coleção é minha multa. Eles me quebraram. Coisas que, olha, ainda estou chorando, porque você sabe toda a coleção da Hot Toys do Iron Man, todos os diferentes Iron Man. Sim, é fantástico. Claro. É fantástico. Perdi dois por esse filho da puta. Mas eles quebraram? Quebraram, né? Abriram, quebraram, né? Escreveram coisas na caixa que depois não vale mais nada. Sabe, às vezes as alfândegas não são muito gentis aqui no Brasil. Não, em nenhum lugar. No mundo inteiro. Pensa que teve criança brincando com um deles, né? Caraca, cara. Nossa, foi um dor absurdo. E me roubaram também boa parte de algumas coleções que no final parei de fazer, porque foi um dor absurdo. Mas fazendo ordem das coleções que tenho, bom, quadrinhos, diria que agora não mais como antes, porque não consigo seguir tudo que quero. Então guardo algumas séries francesas que eu gosto muito, e gostava muito da série Ultimate da Marvel, mas dei uma parada faz um ano. Action figure todo que é bem feito, então japoneses e Hot Toys, praticamente tudo. Cara, Hot Toys é foda. Se você nunca ouviu falar, teve uma época que a McFarlane Toys era a empresa de... McFarlane é porcaria. Não, então, mas calma. Olha, você tá no outro nível. Eu achava a McFarlane foda pra caralho. E aí depois a Hot Toys hoje, ela realmente deixa no chinelo. A McFarlane parece amadores, né, cara? De tão perfeito que são. Eu tenho alguns. Tem uns Iron Man também. Tem um War Machine e um Iron Man que é realmente de chorar quando você vê, cara. Onde é que você guarda? Você falou, você trouxe dois containers pro Brasil. Isso. Sim, porque eu estava mudando da época, estava morando em Singapura. E depois me ofereceram uma posição aqui no Brasil. Brasil interessante. Eu digo, bom, vamos no Brasil. E foi triste deixar Singapura, porque aí você achando todas as action figures que você pode querer. E na Ásia, então, muito fácil. Exato. Daqui a pouco nós vamos fazer um diagnóstico online. Eu tenho umas perguntas pra te fazer. Você vai falar o seu nível de colecionador, eu vou falar o seu nível de patologia. não tem problema, não tem problema. Mas aí, você veio de Singapura. E, então, eu mudei para o Brasil. Mas minha central do coleção é em Paris, na França. Minha onde central de coleção, olha isso. Exatamente. Aí tenho tudo. E agora até aluguei. Mas é um galpão ou o quê? Não, é meu apartamento. É meu apartamento. Você então, tem um apartamento inteiro de action figures. Não, tem um quarto onde dormo. Ah, tá. Eu tenho um quarto que é dedicado só às figuras da Dragon. A Dragon é uma marca chinesa, muito boa, especializada em action figure da Segunda Guerra Mundial. Olha aí. Muito boas, muito boas. Fazem réplicas das armas que são perfeitas. Aí depois entramos na outra fase de coleção, que é tudo que são as modelismo de Segunda Guerra Mundial. Mas aí faço só modelismo de carros russos, porque um tem de escolher. Mas tudo bem. Mas o que? Plástico modelismo? Aquele que você monta, pinta, etc? Sim, exatamente. Olha aí, que beleza. Esse é o quarto da Segunda Guerra Mundial. Muito lindo. Um quarto de verdade o bem... quarto da Segunda Guerra Mundial. Okay. Mas você guarda tudo em caixas? Você tira da caixa e bota em display? É, como não. É que... aí tem as coisas. Você compra sempre para dois. Que filha da mãe. Você compra dois, deixa um na caixa e outro à exposição? Um fechado, bem fechadinho aí, que você controla, que ninguém toque. E outro você abre e faz o que tem de fazer. Faz o que é colecionar. Exatamente. Calma. E a poeira? Como é que faz a poeira? Ah, tem a faxineira. Mas você, a faxineira... Você deixa ela limpar? Limpar e escovar e tudo? Tem de treiná-la. É 10 anos que ela sabe exatamente. Foi difícil, né? Ela é treinada. A gente conseguiu. Ela sabe. Mas como é que você usa pincel, aquelas escovinhas de dente? Não, escovinha de dente não, é perigoso. Perigoso? Tem. Pincel é melhor. Olha aí, mais suave. Excelente, cara. Já dá pra ter um diagnóstico, André? Eu queria saber como que você começa as suas coleções. Como é que você decide colecionar alguma coisa? Você tá, tipo, andando na rua, você olha no chão e fala assim, vou colecionar uma tampinha agora. É assim? Muita boa pergunta isso. Tem diferentes formas quando nasce a doença. Por exemplo... Você está caminhando na rua. Eu me acordo quando saí a coleção da Marvel, uma porcaria, mas era o mais jovem. Agora está aqui no Brasil essa coleção. São as figurinhas da Marvel de chumbo, acho que é chumbo, metal. Vendo na banca do jornal aqui. Uhum. Essa coleção estava faz 10, 12 anos na França. Eu me acordo que estava caminhando e de repente vejo a figura do Wolverine, que não é muito linda, mas eu olhei e digo, nossa, a figura do Wolverine. E comprei, assim. E depois descobri que estava chamando outras 40, 50, não sei. Ah, você descobriu que era parte de uma coleção. E aí eu digo, não, eu tenho detrator tudo isso. É comecei. O problema é quando você chega atrasado, porque aí é um problema enorme. É porque você tem que conseguir os anteriores aí. É, isso é muito difícil isso às vezes. Quadrinhos, bof, é fácil. Você lê um quadrinho, você gosta, começa a colecionar. A Hot Toys foi culpa de um amigo que me mostrou o que era essa figura. Deixa um pouco pensar. Era a figura do Resident Evil, do primeiro. Eu olhei e digo, nossa, essa é de verdade bem feita, porque comparando com a McFarlane, com outras, e você descobre todo outro mundo. E depois começa a ver o que fazem, e até quando você não tem tudo, você não para de pensar a isso. É triste, muito triste. Meu tá Deus do céu, cara. Você tem alguma coleção de algum objeto cotidiano? Tipo, coleção de tampa de caneta, por exemplo? Não, de... não. Isso é muito vulgar como coleção. A coleção de Azaghal, de verdade, me dá uma tristeza. Mas o que você gosta mais? Você gosta mais do prazer de procurar e adquirir a coleção e essa dificuldade de ela não estar completa e você continuar atrás dos itens até que ela fique completa? Ou você tem mais prazer quando você completa a coleção de fato e aí você vê ela pronta, exposta e você tem ela toda completa? O prazer máximo é ter uma coleção incompleta e achar a peça que falta para completar. Às vezes, quando completo na coleção, pode ser que ela venda. Ah, é? Ah, é, sim, porque completei. Ah, é? É, às vezes acontece. Peraí, eu tenho que explicar isso. O prazer do colecionador não é ter a coleção em sua posse, ele é simplesmente completar e agora que eu completei, você vende isso? É, algumas vezes aconteceu. Agora, sabe por que isso ocorre também? Porque, na verdade, o comportamento do colecionador ele tá muito ligado com o que a gente chama do TOC, que é o transtorno obsessivo compulsivo. Uhum. Então, assim, às vezes você começa uma coleção, você cria na sua cabeça a ideia de que aquilo só vai ficar perfeito quando estiver completo. Então o prazer ele vai estar só em completar aquilo, pra aquilo ficar perfeito, pra você fechar um ciclo de alguma coisa. Fechou esse ciclo, tá perfeito, acabou o prazer. Aí você vai ter que completar uma outra coisa. Então por isso que muitos colecionadores, na verdade, quando a coleção tá completa, e quando tem uma tendência pequena a ser um colecionador mais tendendo pro lado patológico, ele realmente ele não tem muito prazer. Ele não tem muito prazer em ter a coleção completa em si. Imagina uma mesa cheia de quadradinhos e você só vai ficar feliz na hora que aquela mesa estiver toda coberta por quadradinhos. Enquanto tiver um buraquinho, você vai ficar, aquilo vai te incomodar de uma forma e você vai ter que completar aquilo. Completou, acabou. Aquilo já não, você já não liga mais pra aquilo. Já não li. Olha aí que interessante. E é por isso que o comportamento do colecionador, quando tende pra um lado mais patológico, ele tá muito ligado com o transtorno obsessivo compulsivo. São pessoas que tendem a, por exemplo, sempre checar a porta mais de uma vez pra ver se ela tá trancada mesmo, ou lava a mão mais de uma vez por dia, esse tipo de coisa. Na verdade, isso tem que fazer, né, sempre. A minha esposa tem um negócio desse de esquecer coisas, agora. Então, tipo assim, levanta do cinema e na hora que tá saindo do cinema ela para, ela fica olhando pra onde a gente tá sentado, sabe? Olha pro chão, uhum. Olha pra cadeira pra ver se não caiu nada. É bizarro, tipo assim, assim, não chega a ser super estranho, não, mas ela tem esse negócio, ela não consegue... Até o elevador, cara. A gente sai do elevador e sabe, que você ficou segundos dentro do elevador, cara. Como pode ter caído alguma coisa e tal? Não, ela olha pra trás, olha pro elevador, olha pro chão e tal, vê se não caiu nada, se não esqueceu nada. Ela tem um negócio desse com esquecer coisas, cara. E ela é colecionadora de alguma coisa? Não, nada. Coleciona esses momentos de maluquice. Mas é engraçado. A minha coleção, por exemplo, eu gosto muito mais de comprar coisas de filmes, de mas pra me lembrar, pra me trazer de volta pra aquele momento do filme ou da revista em quadrinhos, sabe? Eu, por exemplo, Lost, né? Quando era a época da série. O Davi vai me odiar, né? Os bonecos da McFarlane, que ele odeia. Mas assim, eu comprei, eu gosto de ter, eu não tenho todos, porque nem todos eu achava bem feitos, mas eu tenho lá do Mr. Locke, do King, do Mr. Echo e do Hurley, porque esses bonecos me remetiam à série, sabe? E foi muito bom de ver a série, foi divertido. Então a compra e a coleção desses action figures é mais pra me remeter a esse momento do que pra ter uma série completa. Do Lost, por exemplo, eu poderia ter comprado todos, não eram muitos mais, mas eu não fiz questão. Falei, tô satisfeito com esses, por exemplo. Não, mas não te vou odiar, né? Por isso, mas... não, mas eu entendo. Por exemplo, eu tenho de todos eu sou um fã, de verdade, dos Monty Python, e quando a Sideshow fiz as action figures do Holy Grail... Ah, eu tenho um, dois. Sou dois? Música Douglas, você coleciona o quê? Lapiseiras, porque... Você realmente coleciona lapiseiras? Eu achei só que tá sendo babaca. Não, é verdade, cara, é verdade. Você é desde criança. Por que lapiseira? Lapiseira. Eu acho legal. Você acha mais maneiro do que um lápis? É tipo um lápis mais... tecnológico, é isso? Mas é. Lapiseira é exatamente isso, né? É, mas tem, aí, tem coleciona... lapiseira que você tira, você aperta pra sair o grafite pelo lado, tem lapiseira que você chacoalha, tem lapiseira que você torce, tem lapiseira que ela gira a ponta chacoalha do grafite pra ele não gastar. Nossa. Mas você tem sua coleção, uma coleção incidental, ou você corre atrás de lapiseiras? Tipo, quando você tá assinado fazer, você vou procurar na internet uma lapiseira legal pra compor minha coleção, ou é do tipo, você sai e por um acaso entra numa papelaria, vê uma lapiseira, faz sua peça, eu não tenho e compra. Não. Eu vou no site de lapiseiras japonesas e compro por lá. Aí sim. Outro nível. Aí sim. É, porque a lapiseira que você compra na papelaria é whatever, cara. É eu desde que me entendo por gente, eu sei que meu pai coleciona canetas. Ele inventou isso. Porque eu sempre vi meu pai com várias canetas. E ele, sabe? E a gente foi na Disney quando eu era bem criança. E aí eu lembro nitidamente dele pegando várias canetas no parque da Disney, sabe? Ele ia pegar a minha caneta do Mickey, né? Pegou vários modelos diferentes, sabe? E eu falei, o cara coleciona canetas. E aí isso foi um alívio pra mim na minha vida inteira. Porque qualquer presente pro meu pai era uma caneta. Eu vi uma caneta diferente. Caneta magnética. Sabe aquelas canetas que a base é magnética? Aí você... A caneta fica em pé. Aí a foca que você bota a caneta em cima. Qualquer caneta diferente que eu vi, eu pum, cobrava meu pai. E eu achei que eu tava arrasando, porque eu tava ajudando a coleção. Recentemente, minha mãe falou pra portuguesa que meu pai nunca colecionou uma caneta. Que eu que ficava dando caneta e ele guardava. Olha isso, cara. Mas ele... aí é o hábito que se reforça, né? Você, como ele não coleciona, ele tem tanta. Exato, cara, exato. Mas eu vi ele comprando as canetas, porra. A sua vida inteira dando caneta de presente, caraca. Pô, então eu vou fazer eu a coleção. Então fui eu que colecionei, na verdade. Mas olha só, o André, ele disse no início que tem uma coleção que ninguém sabe o que é e eu tô curioso. Ele disse que vai revelar no final do programa. É isso mesmo, André? É isso mesmo. Pode fazer uma enquete aí pra tentar adivinhar. É uma coisa muito asquerosa? Pervertida? É. Não. É, você pensa que era o cara que tinha boneco, robô e cerveja falsa. Mas é bem mais simples que isso. E o Davi vai falar assim, porra, cara, é isso que você coleciona? Teve uma época que eu colecionei essas latinhas de cerveja. E eu não bebo nem nada, mas eu não sei como isso começou... Apareceu uma coleçãozinha de latinha de cerveja e aí as pessoas começaram a... Mesma coisa, acho que deve ter sido a mesma coisa do Azaghal. Eu tinha algumas latas de cerveja de outros países lá que alguém me deu e aí alguém deve ter visto esse cara colecionando a lata de cerveja e começaram a me dar a lata de cerveja e trazer e tal. Eu nunca comprei uma cerveja pra... Mas aí eu cheguei... Você nunca bebeu uma cerveja? Não, nem isso. Mas eu cheguei a ter uma volta inteira de prateleiras com... dois ou três andares dessas latinhas. Eu sempre achei meio nojento coleção de latinha. É meio nojento mesmo, porque tem uma parte interna da lata que você não tem como assear direito. Então, né? E aí é o foco da barata. É o condomínio de baratas. É. As latinhas fazem barulho quando tá de noite, né? Exatamente. Precious. Tinha uma amiga da minha mãe, da galera de São Lourenço, que ela tinha uma coleção, assim, ela tinha uma parede. A parede revestida de latinhas, cara. É. Eu lembro que ela viajou conosco quando a gente foi pra São Lourenço, que eu era pequeno e tal. E eu lembro da mulher catadora de lata, mano. Ela ficava catando as catando latas. E pegava lá Dr. Pepper, não sei o que lá, que não tinha no Brasil. E aí, lata de avião, que era diferente, né? Aquela menorzinha, aquela latinha mais curtinha. A mulher... E, puta, é um trabalho, porque a lata é um negócio frágil, né? Uhum. Nossa, estraga fácil, né? A massa estraga, então é... Eu acho uma coleção... Mas... na verdade, eu fiquei tão assim que eu vou jogar minha coleção de bolacha fora. Por quê? Eu fiquei meio... Não, vá vender. Desmotivado. Vá vender. Será que alguém compra a minha coleção de bolacha? Eu autografo aqui, anuncia aqui. Que tô vendendo, hein? Coleção de bolacha de cerveja da Azaghal. E qual é o tamanho da coleção? Dela? Eu vou contar e boto no post aí quantas bolachas. Não, mas porra, tu o quê? Ocupa um vaso? Tem um vaso de... Ah, um vaso. Tem dois palmos de altura de bolacha. De bolacha. E aí tem o quê? Cerveja. Cerveja. Do mundo inteiro. Não coleção do mundo inteiro. Essa, eu não sou tão viajado quanto o Davi, mas... Essa é uma coleção meio nojenta também, se você parar pra pensar. Não, não é nojenta, porque eu não pego bolacha usada. Ah! Você deixa a marca na mesa. Eu pego, eu falo pro cara assim, ó, eu coleciono bolacha, será que você me arranja uma nova? E o cara me dá. Eu acho asqueroso pegar aquela bolacha molenga. Né? Exato. Mole, né? Molhada. Não, eu acho nojento. Mofada. Mas se você parar pra pensar, é uma coleção meio boba, porque é uma coisa que você joga fora, não é? Tudo você pode jogar fora no final das contas. Não sei, mas por exemplo, um Iron Man da Hot Toys não é uma coisa que você bota embaixo de um copo e joga fora, entendeu? Sim. Eles fazem isso aos montes. Mas qual é o custo de um Iron Man e qual é o custo de uma bolacha? Então, mas é justamente, é fácil demais. Mas assim, o desafio de colecionar bolacha é você ter bolachas diferentes, de cervejas do mundo. Se você for na Bélgica, você fica o rei da coleção. Traz uma mala só disso. 500 bolachas, é uma mala de bolacha, entendeu? E não só isso, tem muita pesquisa que mostra que, na verdade, o colecionador ele só sente o prazer da coleção, primeiro, se ele consegue adquirir um item que é raro ou não, e segundo, se ele consegue socializar essa coleção. Ah, claro. São raríssimos os colecionadores que querem algum item só pra ter o prazer de ter o item, mas não socializar. Então, na verdade, por exemplo, a bolacha em si, ela tem um valor, vamos dizer, um valor de mercado muito pequeno, mas ela tem um valor social grande, que ela vai indicar, por exemplo, que você foi pra Bélgica e tomou cerveja pra caralho. Chupa, Jorge. Vou manter minha coleção, isso sim. E vou reforçar ela. Mas olha só. Mas é engraçado que você falou o negócio do item raro e tal, e eu me identifico com isso também, cara, porque eu sempre quis, desde que lançou, eu sempre quis ter uma estátua do Gimli, especial da Weta. Uh-huh. É uma estátua que o Gimli tá pulando, assim, de uma pedra, né, com machado atrás, é muito foda. Ah, muito tá foda. Aí na vitrine, tá. E aí tem duas versões, tem uma versão sem um orc morto e tem uma versão com um orc morto. Porra, isso pro Davi fodeu. E a versão do orc morto, ela só... É da Sideshow, é isso? É, da Sideshow, exatamente. Ah, tá bom, você precisa? Não, eu tenho, eu comprei. Eu comprei, e ela é limitada, são 500 peças. Mas você comprou qual? Eu comprei a do orc. A com orc morto? Um só, eu não comprei dois, nada disso. Eu comprei que tem um orc morto, e assim, ela é esgotada, né? Não tem lugar nenhum pra vender. Você acha usada na Amazon e tal. E aí eu tava lá em Paris, momento babaca... E entrei numa loja de action figures pra olhar, não, nem queria comprar nada, na verdade, assim. E quando eu vi essa estátua, cara, eu comecei a passar mal. Caralho, não acredito, porque ela é muito difícil de achar pra vender. E aí quando o cara me mostrou que era do Orc Morto e era limitada, puta que pariu, eu não resisti, cara. E foi realmente prazeroso comprar e tê-la e botá-la na entrada da minha casa. Pra... É a loja da esquina de Album, na França. Isso, é essa loja mesmo. Aí, como ele sabe. Tem quatro lojas, uma do lado... Tem quatro lojas, isso, sim. Isso, é ali mesmo. E na loja da esquina tem um desconto aí, me tratando bem. Próxima vez que vai... Eu imagino que você realmente tenha. Olha aí, um exemplo dos colecionadores babacas socializando a coleção. Pô, mas essa região ali, pra quem gosta de action figure e coleção, é um paraíso. Melhor do que muita loja americana, inclusive. Dá dica pra quem vai na França, onde é que é, qual bairro? El barrio é... La rua é Rue Dante. A rua Dante, italiano não podia ser diferente. metrô, espera aí, é no bairro latino, praticamente. Então, gente, dá o nome do vendedor que vai nos dar o desconto. Não, é uma moça muito, muito simpática. É muito simpática. Lá em Paris, isso. Então procura aí. Isso. Quatro lojas de action figures, uma do lado da outra. É, né? Cara, é melhor do que muita loja de action figure americana. Ah, sim, não tem. A primeira é Album, não, Album da esquina, o primeiro. Primeiro tem action figure e quadrinhos americanos. Isso. Depois tem na frente action figure francesas com quadrinhos franceses. Isso, porque... tem muita coisa do Tintin também. Exatamente. Tem Asterix, Tintin, essas coisas aqui. Que é belga. Depois tem outra loja Album que é especializada em manga. E a quarta... Espera aí, que tá a quarta... Ah, fechou a quarta. Boa. Não, tá aberta. Eu fui lá agora recentemente. Ah, é? Aberta, hein? Ela vende muita coisa usada. Foi nessa que eu comprei. Ah, então é nova. Isso tem um erro. Eu vou conseguir botar no post aí desse Nerdcast as lojas pra quem quiser ir pra Paris comprar action figure. Olha aí. Precious. Eu fiz um estudo quando eu tava ainda na Universidade do Texas, que foi o seguinte: eu colocava uma criança na sala, aí colocava uma luva, essas luvas de cozinheiro, luva térmica, e um brinquedo muito interessante. E perguntava pra criança, isso crianças de 4, 5, 6 anos, e perguntava pra criança com o que ela gostaria de brincar. Aí a criança ia brincar e, obviamente, escolhia o brinquedo, porque era mais interessante do que uma luva térmica. Certo. Aí começava a brincar e o pesquisador saía da sala. Aí entrava uma outra pessoa e começava a conversar no telefone, falando assim: ah, eu tô aqui na sala e tem essa luva aqui que foi da, sei lá, aí fala o nome de uma pessoa famosa, sei lá, Christina Aguilera, sei lá, alguém. E essa luva que foi dela tá aqui na sala e tal, e eu não sei o que eu faço com essa luva, acho que eu vou deixar ela aqui mesmo. Desligava o telefone e saía. Quando o pesquisador voltava, perguntava pra criança de novo: senhora, eu vou te dar um desses dois, com qual que você quer ficar? Você quer ficar com esse brinquedo ou você quer trocar? Geralmente as crianças trocavam. Elas decidiam ficar com a luva térmica, mesmo porque, assim, mesmo não sendo uma coisa divertida, só porque elas sabiam que era uma luva que pertenceu a alguém famoso, ou seja, uma luva autêntica de alguém famoso. Não, mas alguém do interesse deles, né? Óbvio, né? Exatamente. Alguém do interesse deles, e segundo, eles só escolhiam isso quando eles podiam contar pra alguém. Porque quando a gente chegava e falava assim: olha, você pode escolher um outro, mas você não pode falar que essa luva foi da, sei lá, da Miley Cyrus, não. Aí eles não escolhiam a luva. É, ou mesmo? Seja, até mesmo, exatamente, até, olha, mesmo, hein? Crianças, assim, antes de 7 anos de idade, elas gostam de produtos autênticos que pertenceram a alguém famoso, mas só se elas puderem contar pra alguém que elas têm alguma coisa que pertenceu a alguém famoso. Se não puder socializar, aquilo não tem muito olha valor. Olha só, rapaz. É aquela piada chorossona, ele é deserta, né? É aquela coisa. Exatamente. Ela pega, transa com a chorossona e depois você pode, por favor, botar um bigode, uma calça jeans, roupa de homem e tal. Ela, por quê? Ela, não, bota aí, bota. Aí o cara vai assim: rapaz, você não tem noção do que eu tô comendo. É justamente a necessidade de socializar. De compartilhar. De compartilhar. Exatamente. A parada, né? Exatamente. Mas que interessante. Interessante isso. Mas tem que ter um valor atribuído, né? Você tem que saber que aquilo passou por uma situação mágica, especial, ou pertence a ser alguém, né? Sim, e nisso você tem pessoas que colecionam itens históricos, né? Uhum. Coisas realmente de verdade, né? Espada feita por samurai, de verdade, de 1802, sabe? E aí, aí sim que você começa a entrar na Big League dos colecionadores. A galera que coleciona itens, tipo assim, compra por $10,000 um punhal que pertenceu a Francis Drake, sabe? Um negócio assim. Né? E o Indiana Jones vai, rouba e leva pro museu. Olha que filha da puta. Eu adoro aquele programa Trato Feito, do History Channel, que os caras vão vender objetos históricos e tal, e às vezes é fake, e aí o cara leva o especialista lá, e o especialista fala: ó, isso aqui é falso, o cara fica com cara de cu, foda. É muito maneiro, cara. E o Azaghal agora vai pra Las Vegas, na Nerd Tour. Mas eu não vou lá, não. Porra, tem que ir, cara. Por quê? Vai lá, cara. A é parada maneiríssimo. É mó fake. Não, não é fake, eles só filmam um dia, você não vai ver o cara, mas vai lá, compra um negócio pra mim lá, cara. Caraca, agora eu tô cheio de encomenda, boné de São Francisco... Uma parada histórica lá, cara. Você quer que eu cubra uma parada histórica? É, uma picareta da Corrida do Ouro. Que porra tá assim, maluco, cara. Uma picareta. Eu gosto de objeto histórico, mas eu tô com medo de começar a colecionar isso, porque... A chance de você comprar uma parada falsificada é enorme. A gente tava lá na Normandia, então, o Jovem Nerd comprou umas balas. Balas de rifle do M5. De AD, sei lá. Do M1. E, cara, a parada era mó fake. Não, assim, é fake. Tava na cara que o nego pegou essas balas, deixou enterrado um ano e depois, joia, toma não aí. Não é fake, não. Ela tem idade. Ela tem idade. Ali tem 60 anos, sim, cara. Tá bom. Tem, cara. Tu é especialista aí. Por que tu acha que é fake? Caraca, meu irmão, porque não é possível. Tu acha que tudo na Normandia é fake que eles vendem lá? A maioria das coisas lá não é histórica. Puta, cara, não é possível que eles tenham tanta coisa, bandagem, máscara de gás até hoje, cara. Na Alemanha, até hoje, eles vendem pedaço do Muro de Berlim. Exato. Tu acha que sai de onde esse Muro de Berlim? Pô, mas tinha ele é de Berlim. Ele veio de Berlim de fato, tinha, né? Muito muro, cara. Oh, você sabe que o Brasil é um dos maiores mercados para item da Segunda Guerra Mundial da Alemanha. Sério? Da Alemanha mesmo? Sim, sim, sim. Essa é a história. Mas muitos alemães que fugiram no período da Segunda Guerra Mundial fugiram na Argentina e no sul do Brasil. Isso é um fato histórico. E muitos eram, não eram criminais nazistas, mas eram gente que servia na SS. Eram soldados. Então, um soldado faz o que o país manda. Então, não tinha nenhuma culpa. E fugiram. Bom, e guardaram muitas coisas da época. Eu já vi aqui em São Paulo, em Rio pouco, mas no sul foi em algumas feiras, não, feiras não, mercados, sabe, onde vendem antiguidade, e são algumas coisas são verdade, de verdade, interessante. Caramba, olha aí. Eu conheci em Copacabana um cara que tinha uma loja de cintos, uma galeria ali em Copacabana. Aí você perguntava assim, era uma loja que só vendia cintos pra calça, sabe? Sim, sim. Aí você perguntava assim, você tem cinto pro titio? Juro por Deus. Aí você abriu o cara abriu uma cortina e tinha uma porrada de item de Segunda Guerra Mundial. Sério? Cinto, esse era o código? Cinto era do titio? Cinto do titio. E aí ele abria e tinha Luger, tinha baioneta da SS, tinha... Caraca. E não pode, né, comercializar essas coisas. Ah, mas era só coisa nazista? Era só coisa nazista. Nossa! E não pode comercializar essas paradas no Brasil, né? Não pode. Porque é apologia e tal, né? Porque elas têm os símbolos, né, das SS. Sim, tem símbolo. Mas tinha essa loja aí, cara. Era a maior fachada, a loja de cinto maluco. E o cara vendia. E o cara era uma figuraça que vinha, assim, o aspecto dele, né? Caraca. Mas ele vendia. Você falou, eu quero o cinto de ti. Aí você olhou e falou assim, não quero nada, não. Ah, não ia levar, pá. Parada ilegal. Mas tu falou mesmo isso? Tu falou, não quero nada, não. Só queria ver. Não, eu dei uma olhada e falei, eu vou dar uma pensada e tal. Era caro as paradas? Era caro. Mas tem uma feira na Praça 15, se eu não me engano. Praça 15 é ali que fica embaixo do viaduto? É, ali. Tem uma feira de viaduto perimetral ali por aí. Tem uma feira, eu não sei se é na Praça 15 exatamente. O Eduardo Espor sabe, pergunta. Incomodem ele, pergunte onde é. Tem uma feira de antiguidade e lá também vende bastante coisa da Segunda Guerra Mundial. E se você perguntar do titio, sei lá... Sério? Não sei qual o código lá, mas com certeza você acha algum PIN, alguma coisa assim. O Brasil não tem cópias. É bem difícil que tem cópias. Quando tem, tem de verdade. A gente tem um amigo, Adolfo Paiva, que ele é fanático por Segunda Guerra, ele coleciona tudo que Como ele se consegue. Chama? Adolfo Paiva. Puta que nome. Quase, né? E o pai dele lutou na Segunda Guerra, então, assim, ele sabia, né? Não foi sem querer, né? Exato. E ele tem um Jeep americano de 1942, original. Verdade. Abigail, é fantástico. E ele já foi me buscar no aeroporto com esse Jeep, cara. E ele falou assim, tu tá chegando no Rio, eu te busco lá, de Jeep. Eu falei, caralho, que foda. Só que o Jeep... Não tem nada, não tem cinto de segurança, não tem porra nenhuma, cara. E aí, a 100 por hora, na linha vermelha, totalmente solto, cara, naquela merda. Foi uma viagem intensíssima, cara. Mas ele foi buscar a gente no U-Pix. No U-Pix do Rio e também. E ele me deixou dirigir o Jeep, foi foda, cara. É maneiro. Cara, bebe aquele Jeep. É bem difícil dirigir, na verdade. Mas acho maneiro, você é um cara profissional. Aqui em Curitiba, uma vez a gente foi numa feira de colecionadores de Segunda Guerra e militares, etc., que tinha a galera que tinha tanque, né? Não era nem Jeep é level 2, assim, dessa galera, né? Tem a galera que tem tanque de guerra, que tem um monte de coisa, cara. Tu não coleciona carro não, né, Davi? Não, isso não. O Azaghal quer colecionar carros de filmes, mas eu quero ficar rico antes. Não, né? Então, você tem que ficar rico. Você quer colecionar carros de filmes, mas em tamanho real mesmo, né? Exato. Tipo, o carro do Mad Max, o carro do Robocop, isso. Cara, isso. Aí você vai deixar eu tirar foto do DeLorean? Deixa, claro. O DeLorean tem que ser o primeiro, né, cara? Eu só quero ter o Tumblr de Batmóvel. Porra, cara! Na verdade, eu queria ter todos os Batmóveis pra pegar o Tumblr e esmagar. Passar por cima. Esmagar os outros. Estou com uma nova mania de coleção agora. Nasceu de alguns anos pra cá uma nova parada. Pra mim, que é caro, como sempre, né? Coleção não é barato você colecionar. Não sei o que você coleciona lapiseira aí. Que... Bolacha de cerveja. O Jovem Nerd, ele sempre dá uma, né? uma zoada. O cara compra lapiseira japonesa. Não, aí tá sendo a verdade. Aonde? Uma bolacha de cerveja, tu vai lá e pega e pronto. Né? Vai lá, pega e pronto. É isso aí. Vá lá, pega. Eu bebi pra ele. Eu tenho uma bolacha lá da Ralph Brown House. Ah, tá. E essa aí bolacha, eu fui na Ralph Brown House, sim. Eu pedi uma Ralph Brown, eu bebi, eu brindei com alemães e eu trouxe a bolacha. Você tá tirando o valor dessa bolacha? Aí tem um valor todo. Não entendi. Ok. Você foi lá, bebeu e trouxe. Exato. Mas, tipo, tem gente que coleciona, viaja e coleciona Snow Globe, sabe? Aquele globo de. Sabe? É fraquinho isso. Né? Não, eu acho legal. Você não pode jogar a coleção dos outros. Não, eu coleciono coisas baratas de viagem também, que são miniaturas de castelos e coisas de onde a gente vai. Mas eu comecei a colecionar board games. Aí, cara, é um problema, cara. É caro. No Brasil é muito caro. É, então, aí... Não é mais, graças a... A Galápagos. Então, eu comecei a colecionar porque eu me apaixonei pelos novos board games. Já fizemos aqui um Nerdcast sobre board games novos e tal. E aí, puta, viajo, trago, ou tenho um fornecedor aqui, ou a própria Galápagos e tal. E aí eu queria aproveitar, tipo assim, eu juro que eu não quero fazer um jabá da Galápagos aqui nesse programa. Mas o Davi, ele é sócio da Galápagos, ele é sócio da Guillotine Games. E a Guillotine Games foi a empresa que nos trouxe o Zombicide. A história do Zombicide é maneira, veio de crowdfunding, conseguiu uma grana foda, e o jogo é legal, tá fazendo sucesso e tal. Isso veio de alguma loucura sua de colecionar coisas? Isso veio curar alguma outra mania de coleção? Como é que Porque veio? É engraçado que o Zombicide, pra quem compra, quem gosta do jogo, ele virou um item de coleção também. Sim, é. Eu sei que tem a cara do Davi esse negócio de criar temporadas diferentes. Em vez de reeditar o jogo, criar uma temporada nova com outro cenário. Tem a tua cara essa porra de coleção. Sim, sim. É, não, mas foi um produto que eu chamo de autoanálise, porque eu sempre fiz jogo de tabuleiro como um hobby. Mas eu gosto muito de jogo de miniaturas e de figurinhas, Games Workshop e Privateer Press, que fizeram muitos bons produtos. E com alguns amigos, que alguns são escultores, outros são designers de jogo, a gente discutiu de fazer uma coisa um pouco diferente. Como na época estava chegando o seriado do Walking Dead, alguns filmes de zumbi como World War Z, estavam chegando muitos produtos, se sabia que o zumbi estava chegando, de modo digo, fazemos um jogo zumbi. Mas como a ideia era de fazer um jogo muito, muito, como se diz aqui no Brasil, caprichado, cheio de coisas. É exatamente esse o termo. É? Tá bom. É, o custo, eu parei na pizzeria me dizendo que se diz é caprichado. Então... É isso aí. O custo de fazer um jogo desse tipo era muito alto, então era muito, muito difícil, é viável fazer com um sistema de venda tradicionais. E era a época que o Kickstarter estava um pouco nascendo, então a gente falou, bom, vamos fazer um Kickstarter. Então a gente achou uma companhia nos Estados Unidos, Culmini or Not, sempre miniaturas, e lançou um Kickstarter que mudou completamente. No começo foi muito, muito, muito lento, muito devagar, e só no meio começou a trazer muito dinheiro. Por quê? Porque a gente inventou essa história das figuras limitadas, limited edition. Não. E aí você começa a pegar todas as gente doente no mundo. Certo. E isso foi um dos fatores de sucesso do Zombicide, porque a gente criou figuras que depois a gente não produz nunca mais, então são limitadas de verdade. Sim, sim. Aí virou uma doença muito rentável para Guillotine Games. Não, é verdade, não vou ser hipócrita. As cifras do resultado do Zombicide foram grandes, então isso não se pode dizer que a gente não ganhou dinheiro. Mas o fazer a Season 1, Season 2 e Season 3, que vai partir agora o Kickstarter, acho no final do junho, foi exatamente por isso, por dar uma continuidade e fazer um pouco. Isso, amo seriados, como cada geek que existe no mundo, adoro seriados. Então a ideia foi exatamente isso, copiamos esse sistema, fazemos caixa com special guest, grandes ilustradores que fazem figuras para Zombicide. Então é tudo um sistema feito para tomar jogadores de board game tradicionais, que não importa nada de colecionar, mas querem uma experiência que seja imersiva e um bom jogo. É um ótimo jogo, né? É divertido, é um jogo divertido porque é simples, é quase um jogo de família, porque também se você joga com zumbi, eu vi muitas mulheres que jogam na Zombicide, isso é bom, porque significa que a gente conseguir falar a um público que é um pouco diferente dos clássicos do board game. Então o Zombicide, sim, é um sistema que foi feito também para curar um pouco a minha doença, porque também estava colecionando board game demais. No momento que você começa a olhar a causa da sua doença como um trabalho, as coisas mudam. Ah, olha aí. Mudam muito. Eu parei praticamente de colecionar board game, mas compro board game quando quero ver um sistema de jogo interessante ou quero ver como é a produção. Uh-huh. E não por o gosto de ter outra caixa aí fechada. Sim, você mudou sua perspectiva na... É, sobre isso. Sim. Ajudou muito. Vamos dizer que você estragou o hobby, né? Você transformou ele em trabalho, né? Transformou sua coleção em trabalho. Sim. Mas tem sempre um lado colecionador que os meus sócios da Galápagos me querem cada cada vez matar, porque eu, quando eu viajo para trazer jogos no Brasil, então vou nos grandes salões do jogo, Nessen, Nuremberg, agora vou na Gen Con, em Indianápolis, cada vez que volto, eles estão assustados, porque sabem que vou trazer um novo produto, e às vezes não está no plano, e dizem, não, porra, isso não pode fazer, e eu digo, não, vamos fazer esse jogo, porque é muito, eu, a semana passada, o Yuri, que é um dos sócios, queria matar-me, porque eu liguei para o Yuri dizendo, oh, assinei 5 jogos. E ele disse, como assim? Assim, não, fica tranquilo, que não é muita coisa, depois era muita coisa, mas... Mas tudo bem, então ainda coleciono na Galápagos, mas cuidam de mim, porque às vezes exagero. Mas é bom, porque viajando muito, vendo muitos jogos que funcionam fora, é bem trazer no Brasil, porque o Brasil, de verdade, era um deserto a nível de board games faz 3 anos. Era, isso é totalmente, triste. Totalmente, cara. A coisa boa é que, ok, tem a Galápagos, é óbvio que falou bem da Galápagos, mas estou vendo muitas pequenas realidades que vão ser grandes. A Conclave anunciou que vai fazer Dominion, por exemplo. Tem muitos jogos que vão chegar aqui no Brasil, e ter competidores é muito bom, porque vai criar novos jogadores. Ter concorrente, né? Exatamente, concorrente. E é bom porque nos Estados Unidos, e nesse momento, ser geek não é mais uma coisa de loser, sabe? Que os Estados Unidos tem essa coisa do winner, loser, essa bobagem absurda. No Brasil tem esse aspecto também, eu não gosto nada desse aspecto, porque, bom, toda a vida estava sempre no lado do loser, não? Então... Falando de Zombicide, é interessante esse aspecto. Não, assim, vocês lançaram temporadas, jogos com convidados e tal, mas o próprio consumidor, o público, o fã, quem compra o jogo, ele criou essa parte, por exemplo, de customizar, né? De pegar os bonequinhos que são super bem feitos dos personagens e dos zumbis e pintar eles, né? E, sim. E as pessoas, você falou até que as pessoas... não daria, por exemplo, pra lançar um boneco só para o mercado brasileiro, porque o mercado americano ia ficar revoltado, porque o pessoal coleciona nos bonecos lá também. Mas isso vamos mudar provavelmente, porque no final agora eu sou muito, muito amigo de um francês que tem um site muito importante na França sobre jogo de tabuleiro, e Trick Track se chama esse site, e eu decidi de fazer um regalo a ele, porque é um site muito importante de comunicação, e fiz um kit, que é um Gaming Night Kit, lo chamamos, então um kit de por uma jogada em uma noite, onde fiz o boneco desse personagem que trabalha aí na Trick Track, e já tenho cada dia, tenho como 10, 15 e-mails de gente que me xinga, me insulta, dizendo que sou um bastardo, de todo me falam, porque a gente fez na França esse tipo de personagem. Chega um momento que tem dar uma parada, porque eu vi, por exemplo, no eBay, gente que estava vendendo uma figura de plástica para $100, e isso acho que não é bom. Então cada coleção tem também uma vida que é curta, longe, é um pouco como... Eu acho que é bem dar uma parada a isso. Então, atomizando, fazendo, não sei, por exemplo, se vamos fazer os dois, a Zagal e o Jovem Nerd para Zombicide, por exemplo, as figuras. É óbvio que todos os americanos vão odiar um pouco uma coisa desse tipo. Mas no final ajuda também a distanciar eles da essa mania de ter tudo. Porque é perigoso. Tá ajudando os colecionadores. Eles me xingam de toda forma. Mas eu acho que você tem de estar cuidado quando se chega a esse nível, e sobretudo a coisa absurda, eu vi que está um chinês que em eBay está vendendo cópias desses personagens, então está aproveitando de gente que acha de comprar uma coisa original e não a compra, é um chinês, você não lo para como lá, entendi. Então tem esse cuidado. Eu ia perguntar se dá para fazer dinheiro com coleção. Sim, de verdade sim, depende da coleção, e como tudo, você tem de saber quando vender uma coleção. Final dos anos 80, na Europa virou a moda de fazer a coleção dos Watch, ainda está a Swatch, mas nos anos 80, cada ano a Swatch fazia uma série de 12, 14 relógios, ponto. Essa era a coleção. Então, os colecionadores compravam muitas cópias desses relógios, faziam a coleção do ano, e 2 anos depois, essa coleção valia absurdamente cara. É mesmo? Caraca. Não, foi um absurdo. Estava também o jornal do colecionador das Swatch. Um absurdo foi. Também, você não imagina, na Alemanha tem gente que colecionava, está aqui no Brasil os ovos da Kinder. Sim, Kinder Ovo. O Kinder Ovo na Alemanha virou uma mania nos anos 90. A gente colecionava as porcarias que estavam dentro do Kinder Ovo. Certo. Dizia, tinha gente que no domingo vendia em banca todas essas figurinhas por valores absurdos. E muita gente ganhou dinheiro com isso. O problema é que depois você acha que tem uma coleção que vale ouro e depois 5 anos você descobre que não vale nada. Esse é o problema. Então você tem de saber quando é um momento, se você quer fazer dinheiro, de vender isso. Entendi, é verdade. Por exemplo, as figuras do Iron Man. Bom, até que tem filme de Iron Man e de Avengers, tu vai bastante tranquilo. Mas vai chegar um momento que ou me canso, ou a minha segunda cópia que está intacta aí, lá vou vender. Isso é óbvio que vai acontecer. Sabe que tem uma coleção que eu acho bizarro, falando em bolacha de cerveja? Sabe que quando você vai num bar, num restaurante, você tem aqueles racks com vários cartões que anunciam coisas, lojas e festivais e qualquer outra coisa, sabe? Como é que é o nome disso? Isso é uma filipeta, um negócio assim. Tipo um cartãozinho postal, assim. É, só que é tipo como se fosse um cartão postal. Ele fica geralmente na entrada ou na saída do lugar. É, o negócio. Tem gente que coleciona isso enlouquecidamente, cara. Isso é propaganda, cara. Não é nada demais. Parem de colecionar essa parada, cara. Vale nada. É porque a coleção, às vezes, a gente conhece pessoas assim, que ela extrapola qualquer tipo de nível saudável, uh-huh. E a pessoa vira, na verdade, um acumulador. É, exatamente. Isso aí que a gente tem que falar. É aí que chega a doença. Assim, meu irmão fazia uma coleção absurda. Meu irmão morava em Londres, ele fazia a coleção dos cartões das putas. Não. É verdade. Não era uma coleção de putas, era cartão. Por quê? Na noite. 80, você não tinha móvel, então você tinha de chamar a casa, fazia a fila em um teléfono público e punha as moedinhas e ligava para casa. E na época, sobretudo na Inglaterra, as prostitutas deixavam nesses cartões de visitas na como se chama? No box do telefone. Aqui também, cara. Aqui também. Não precisa ir tão longe, não. Até hoje. Você vai um orelhão. Aqui no Brasil é um orelhão. Você vai no orelhão lá, olhar. Mas isso não era algo comum aqui no Brasil antigamente mais comum hoje. Uhum. Quando eu ia pra graduação de ônibus, eu ficava parado num ponto que tinha orelhão em volta cheio de adesivo. Eu tive uns 3 cadernos que a capa de fora do caderno inteira era adesivo de orelhão colado. Caralho, você tirava eu do orelhão? Eu colecionava posições, assim. Faço giratório. Peraí, você tirava do orelhão e botava um caderno? É isso? Colava na capa do caderno. Que nojo, cara. Tu tirava a parada do orelhão suja. Puta merda. Mas aí, vem cá, teu irmão colecionava os cartõezinhos das putas de Londres. Sim, até o de avisar que em Brasil tem também. Tem. Mas ele testava? Espero que não. Bom, problema do meu irmão. Mas ele tinha uma coleção boa. E eu, quando fui em Las Vegas, tomei muitas. Na rua tem também. Caraca, gente que... eu vi um cara em Las Vegas com um carrinho de compras de supermercado cheio disso, cara. Distribuído na rua, bizarro. Cara, eles entregam isso no hotel. Quando eu fui em Las Vegas, eles me entregaram no hotel uma cartilha com prostitutas na porta do hotel. Tá aqui, ó, a chave do quarto do senhor, essa cartilha, caso o senhor precise. Aqui é a página amarela. O que mais tem de coleções bizarras? Cara, eu já vi uma coleção. Vou até mandar a foto aí pra vocês. Não tem esse pelinho que tá dentro do umbigo? Ah, não. O cara coleciona isso. Ele tem pelinhos do umbigo dele de 1984 até 2001. Dele mesmo. Dele mesmo, dentro de uma garrafinha. Não entendi. O que coleciona? De verdade, Isso aí, com certeza, não tem valor no mercado. Não tem. É o que a gente... eu não sei como é que fala em português, mas em inglês a gente chama de navel fluff, que é aqueles pelinhos que dá dentro do umbigo. Poeira de umbigo? Sei lá, cara. Pois é. E ele tem 3 garrafinhas cheias. Desde 1984. Não, e você consegue saber quando ele trocou a roupa da camisa que ele usava pela cor do sujeirinho. Ai, cara. Ah, mas aí não é coleção, aí já é patologia, cara, não. Isso não é coleção, isso não tem. Isso não é possível que o cara olhe pra aquilo e sinta alguma coisa, cara. Sinta alguma coisa. É da doença, como em Tóquio tem uma loja em Tóquio que é muito conhecida, que vende calcinha usada. Ah, não, de verdade, uma coisa absurda. estudante, de gente que vai na universidade, com idade, nome, tem uma loja que vem aqui, acho que chega no, na doença total. Japão, eu já ia nadar de braçada lá. Assim, Japão, se a gente for falar de Japão, tem que fazer uma podcast só sobre lugarrices de Japão. Japão, né? Mas imagina, caralho, eu quero um da safra de 2002, graduação de história. Que o colecionador vira um acumulador. Eu adoro esse programa. Tem um programa que passa na TV a cabo, que é o Acumuladores. Eu adoro. E antigamente ele era feito só com pessoas que tinham a casa bagunçada, com pilhas de jornais e coisas que eles colecionavam pela vida toda. Aí isso ficou pouco. E os caras começaram, os produtores do programa, começaram a bater lá na prefeitura das cidades e ver quem é que tava com ordem de despejo. E aí eles foram nas casas agressivas, que eram tão sinistras que a prefeitura tava botando ordem de despejo no cara se não acertasse a situação dele. E aí o Acumuladores começou uma nova etapa, que era Acumuladores enterrado vivo. E aí, cara, é muito sinistro. Você não vê o chão das casas, cara. A diferença básica, na verdade, de um colecionador para um acumulador é o seguinte: um colecionador, ele acumula alguma coisa de forma estruturada. Então o cara ou acumula selos, ou ele acumula tampinhas de canetas, ou bolacha de cerveja. Certo. O acumulador, na verdade, ele acumula coisas de maneira desestruturada. Na verdade, é uma patologia que está ligada à ansiedade de desfazer de alguma coisa. É, se desfazer, exato. Exatamente. Só preenche um vazio com as paradas dela. É, na verdade, tem muito a ver com falta de planejamento. Geralmente, as pessoas que são acumuladoras, elas têm uma falta de planejamento na vida muito clara, que é o seguinte: elas não conseguem determinar se certo produto pode ser ou não utilizado no futuro. Então, essa insegurança causa com que elas façam o seguinte: bom, vou guardar isso aqui porque pode ser que eu utilize no futuro, mesmo não tendo um plano claro de que vai utilizar aqui. É engraçado, assim, eu não tenho essa patologia de jeito nenhum, mas eu tenho essa leve tendência de querer guardar coisas achando que eu vou usá-las e não sei quando. Que você precisa, né? É, exato. É aí que começa. E aí eu começo realmente a acumular, principalmente coisas assim de pra arrumar a casa, sabe? Não de faxina, mas, curva de cano, prego, parafuso, essas coisas, sabe? Precisa 300. É, sabe? Aí quando você vai ver, você tem 30 rolos de fita isolante em tamanhos diferentes, sabe? E aí eu passei a jogar fora, cara. Usei, se eu não usei agora, eu jogo fora, porque senão você acaba mesmo ficando maluco. Então, mesmo. Eu tenho certeza que muita gente tá ouvindo a gente, tá se encaixando nessa situação. Eu também tenho um monte de coisa que eu acho que eu vou usar e nunca uso. É só seguir a regra da Oprah. A gente segue a regra da Oprah, que a Oprah, esse programa de acumuladores, começou na Oprah fazendo umas reportagens especiais com pessoas que acumulavam. Via psicólogo lá e ajudava e tal. E aí eles definiram uma regra que eu chamo a regra da Oprah. Qual é a regra? Se você tá guardando uma parada e passou um ano e você não usou, joga fora. Essa parada. Esse é o negócio. Um ano. Não precisa necessariamente jogar fora, pra doar, né? Não, assim, doa. Se desfaz, disso, né? Se desfaz disso. Tá guardando uma capa de chuva especial que você usa quando chove e tem chuva ácida. Qualquer merda assim. Passou um ano, não choveu ácido. Se livra disso. É a única forma de você se policiar e não ficar guardando um monte de treco que você nunca sabe se vai usar ou não, entendeu? Se você não usou em um ano, você não vai usar nunca, maluco. Você pode usar daqui a 3 anos e, porra, foda-se, daqui a 3... Você vai guardar um negócio durante 3 anos pra usar? Daqui a 3 anos, quando tu precisar, tu compra, cara. Porque, assim, na verdade, essa vontade de guardar alguma coisa que a gente não sabe se vai usar ou não no futuro, isso todo mundo tem um pouco. Ela se torna patologia, na verdade, quando a ansiedade de jogar alguma coisa fora é tão grande que ela te causa um mal-estar até físico e psicológico. Então, mas aí a pessoa vai testar, porque se ela chegar e não conseguir jogar fora depois de um ano, você fica, opa, tem um negócio errado aí, entendeu? Aí já pode ser algo de patologia. Mas se você exercitar ano a ano, vou juntar todas as tralhas que eu não usei no ano passado e vou doar ou vender, ou o que seja, aí talvez isso seja até bom pra você exercitar a sua ansiedade. Se você faz isso todo ano, você nunca vai cair na armadilha de ficar ansioso por jogar fora o negócio e tal. Acumuladores, na verdade, eles têm uma... Eles não olham nem muito a utilidade da coisa, eles geralmente só olham se vão usar ou não. Então, por exemplo, eu já vi casos de pessoas que guardavam, por exemplo, descascava a laranja e não conseguia se desfazer da casca da laranja, porque pensava que poderia utilizar aquela casca da laranja em algum outro ponto da vida, por exemplo. Nossa. E ficava aquela casca da laranja guardada, assim, ou em cima da geladeira, ou em cima da bancada da cozinha, até literalmente apodrecer. Não conheço coisa melhor pra ensinar desapego do que mudança. Ah, é. Ah, é, sim, isso. Você faz mudança 2 ou 3 vezes, assim, seguidas, chega na terceira mudança tem caixa que você nunca abriu. Você nem precisa abrir. É, exato, cara. É. Sobretudo se tem alfândega no Brasil. Né? O meu pai fala que 3 mudanças equivale a 1 incêndio. É verdade. A quantidade de coisas que você perde e tal, não sei o que, deixa pra trás ou nunca usa mais. Eu já não tenho mais nada na vida, né? Eu já mudei tanto. Tem só meu computador agora. Coitado do André. O André, ele trabalha com pesquisa, então ele viaja o mundo inteiro, cara. O cara passou até 3 meses numa ilha no sul da Austrália estudando a língua nativa de uma tribo aborígena. Então imagina o que esse cara tem. Tipo nada. O caso mais bizarro, assim, desses que a gente chama de hoarders, né, desses acumuladores, é o caso dos irmãos Collier, de Nova York. Vocês conhecem esse caso? Não, qual é? O caso é o seguinte, tinha esses irmãos, eles moravam em um desses apartamentos de Nova York. Eles herdaram, né, Isso, eles herdaram dos pais, na verdade. E a questão toda é a seguinte, tem uma história por trás da morte dos pais deles, mas o core da história é o seguinte, eles começaram a não pagar a conta de luz, eles tinham muito medo, porque como eles eram ricos, e as pessoas começaram a entrar na casa deles pra roubar algumas coisas, eles literalmente selaram a porta, selaram as janelas, eles não saíam, eles saíam só de madrugada pra pegar água, pra poder beber, e viviam só dentro da casa acumulando coisas. Então toda vez que o cara saía pra pegar água, por exemplo, à noite, ele voltava com coisas pra casa dele. Aí sim, a empresa de eletricidade cortou a luz dos caras, o banco começou a mandar polícia lá porque eles não pagavam mais o mortgage da casa, e até que teve uma vez que um dos vizinhos ligou pra polícia falando que tinha um corpo dentro da casa, porque eles estavam sentindo uma cheiro. Que Deus. E a polícia foi, exatamente, a polícia foi, aí chegou lá e encontrou um dos irmãos dentro da casa, e ele já tava morto já há 10 horas, e não encontraram outro irmão, e começaram a procurar nos Estados Unidos. Eles encontraram esse cara morto em que condições? Ah, ele tava na cadeira dele, com a cabeça no meio do joelho, encostado no joelho. Deus. Exatamente. Morto de inanição, né? Exatamente, aí depois descobriram que ele morreu de fome. Nossa. Caraca. Mas olha só, o caso mais bizarro foi o seguinte, começaram a procurar o irmão pelos Estados Unidos inteiro, não encontraram. Então a polícia começou a retirar as coisas da casa. Eles tiraram mais de 160 toneladas de coisas. Meu Deus! Da casa. Tinha bicicleta, tinha carrinho de bebê, tinha várias coisas. Até que, 3 semanas depois, encontraram o corpo do irmão dentro da casa. Ui, nossa, caralho. Soterrado? Soterrado por jornal. Tinha tanta coisa acumulada na casa, que a história que eles contaram é que o irmão provavelmente foi pegar alguma comida e a pilha de jornais e coisas caiu em cima dele e ele não conseguiu sair. Nossa. Então, cara, é muito deprimente. O outro irmão tinha ficado cego, não exatamente. Conseguia andar pela casa, então ele dependia do irmão que ainda se movia pra se alimentar. Ah, por isso que ele morreu de fome. Exatamente. Por isso que ele morreu de fome. O cara que se movia foi soterrado e morreu de fome também, enterrado num outro canto da casa. Caraca, cara, não, isso é muito horrível. É uma doença sinistra, cara, é uma doença sinistra. É muito horrível. Não acumule coisas. Não, cara, não acumule. Ou então mude, passa uma semana com o André. Precious. Tem uma linha tênue ali na coleção pro cuidador. Não, tênue não. Não. Ó, eu tenho o amigo que me apresentou pra quadrinhos de adultos, assim, quadrinhos decentes, quadrinhos legais. Carlos Zéfero, ou seja... Não, Vértigo. Quadrinhos adultos? Não, quadrinhos adultos que eu digo, quadrinhos de... Como Vértigo? Tá falando de pornografia. Não necessariamente pornografia, mas comentei que eu gostava de quadrinhos, ele falou, se você curte, passa lá em casa, eu te empresto alguns. Aí eu entrei no quarto dele, cara, as roupas todas estavam em cima da cama e no chão, assim. Falei, nossa... Por que será? Porque de repente o cara abre a porta do armário. Cara, todos os armários, todos os móveis do quarto dele tinham quadrinho. Tudo. Mas aí, assim, eu não sei até que ponto, assim... Porque aí o cara é zoado também, né? Vai. O cara deixa tudo no chão e na cama e... A roupa. Os quadrinhos estavam extremamente bem guardados. É, mas aí o cara, tá precisando de um tapa, né, cara? Tá precisando de uma mãe puxar a orelha dele, sabe? Porra, cara. Ah, mas ele me apresentou os quadrinhos muito bons. A capacidade de acumular coisas... Ela é conhecida em mais de 70 espécies de animais no mundo. Caraca. Exatamente. Só que eles fazem isso, a maneira como eles fazem não é considerada patológica, porque eles realmente utilizam a coisa muito tempo depois. Como assim? Exemplo. Por exemplo, o urso polar, quando ele acumula certas coisas para o tempo de hibernação, por exemplo. E eles, alguns cientistas começaram já a descobrir regiões no cérebro desses animais que é responsável pelo comportamento de acumular coisas. É literalmente assim, pega um graveto aqui e coloca aqui no cantinho, mesmo se não tiver um uso específico para ele agora, mas sabe que daqui a 6 meses, quando estiver no período de hibernação, aquele graveto vai servir para alguma coisa, por exemplo. Isso é muito incipiente ainda. E algumas pesquisas mostram que algumas regiões que a gente chama de lobo frontal, que é o lobo que controla o raciocínio lógico, é a região em que é mais problemática nas pessoas que têm essa tendência de acumular coisas. É essa região, ou seja, elas não pensam muito logicamente sobre as coisas que elas acumulam, e a região límbica, que é o controle de ansiedade, questão da amígdala, por exemplo. Eles têm uma disfunção nessa região, ou seja, o fato de ter que jogar ou ter que desfazer de alguma coisa sem saber se aquela coisa vai ser usada ou não no futuro, causa um nível de ansiedade tão grande que acaba afetando a vida social da pessoa, por exemplo. Davi, você já em algum momento achou que tinha algum problema e procurou algum tipo de tratamento? Ou você está tranquilo com isso? Ah, eu não tenho problema. Não, me controlo, mas admito que às vezes me preocupo. Quando, alguns casos aconteceu que fiz algumas bobagens e depois me senti tão mal, porque me parecia tão um insulto à inteligência, que me calmei sozinho. Qual foi a loucura mais louco não. que você já fez para obter algum item? É, você comprou alguma coisa, tipo... Isso não posso falar. Não posso. Olha quem anda colecionando calcinha aí, não pode falar, hein? Não. Ficou no container de toca, né? Tem uma acumulação que é fantástica. Tem a gente que acumula gatos, normalmente. Gatos e os cachorros. É isso que eu ia falar. Será que tem algum paralelo quem coleciona coisa com quem coleciona bichos? E eu tenho 3 gatos. Tem 3 gatos. Você é uma pessoa, você é um cat person. Sim. Mas o geek normalmente gosta mais dos gatos que dos cachorros. É, por quê? Sim. Por que você gosta dos gatos? Não sei, mas li um estudo que é feito nos Estados Unidos que diziam que os geeks preferem como animal de os gatos. Olha aí. Bom, os gatos que tenho são 2 que achei na rua porque me davam 2 deles, e depois tem o Yoda. Yoda. Que é um gato Sphinx, que não tem pelo. E se você o vê, é um mestre Yoda. É um mestre Yoda. Gatos também, tem senhoras aqui na rua que tem como 40 gatos na casa dela. E acho que essa é uma forma também de acumular. Já vi um programa também, Acumuladores de Gatos. Era um negócio assim, a casa fedia cocô de gato, óbvio, né? Tinha esqueletos de gato embaixo do sofá, de filhotes que morreram e ficaram nossa, ali. Era horrível. Era horrível, cara. Mas tem um princípio científico para as pessoas acumularem gatos especificamente. Qual é? O gato pode passar toxoplasmose, né? Verdade. E o estágio de toxoplasmose que a gente pega é o mesmo que o rato, que no rato induz aquele comportamento dele perder o medo de gato e até, dizem, ficar um pouco atraído pela urina do gato. Uhum. Então você está dizendo que a atração do homem pelo gato pode ser a toxoplasmose? E se você tem muito gato, você tem mais chance de ter toxoplasmose, que vai te fazer ter mais vontade de ter gato. Olha isso, cara. Ixi, amanhã vou no hospital. Vou no hospital amanhã. Não, você tá 3. 3 é ok, cara. Não, 3 é ok. É. Mas não, 3, possível. 3 é o começo. É porque não tem jeito. Deixa. André, você tem que revelar o que você coleciona. Você ficou fazendo um mistériozinho nesse programa. O que que é? Vamos lá. É uma coleção sem graça, mas eu tenho mais de 10 mil itens desse produto que eu coleciono. 10 mil itens. Exatamente. Meu Deus, o quê? Eu comecei com mais ou menos quando eu tinha 13 anos de idade. É carimbo de país no passaporte? É de passaporte, é carimbo, carimbo de imigração. Não, eu coleciono cartão de visita, business cards. Nossa. Ah, e acumulador. Isso é um clássico. Você tem mais de 10 mil business cards? Mais. E toda vez que alguém vai me dar um business card, eu sempre peço 2. Porque aí um eu fico pra utilizar mesmo e o outro vai pra coleção. Caraca! Olha só, eu você te... cataloga isso? Eles são, na verdade, organizados pela ordem que eu vou recebendo. Porque eu tava tentando catalogá-los antes, mas se eu organizar por... Alfabeticamente? Não alfabeticamente, mas por ramos, por exemplo. Okay. Cartão do ramo acadêmico, cartão do ramo de comunicação. Mas aí começou a ficar muito complicado, porque eu pegava, por exemplo, cartão de puta. Aí, qual ramo que é esse? Ué! É um... Entretenimento? Criou um ramo pra isso, cara. Entretenimento. Olha só, eu tenho aqui nas minhas mãos, estou segurando um item raro dessa coleção de cartões. Você sabe que esse cartão aí tem dono, tá prometido eu já, eu sei. Né? Não, mas eu quero saber quanto é que ele vai me dar nesse cartão. Você vai vender? É um cartão do Kevin Mitnick, que é um dos hackers mais famosos do mundo. Faz par com o do Wozniak, né? É, ele é um cartão de alumínio. Como o Kevin Mitnick trabalha com segurança de informação hoje, ele fez um cartão como se tivesse um... Tem uma foto aí no post. Como se tivesse umas pequenas chavinhas pra você abrir fechaduras pra destacar. Lockpicking, não é? Um lockpicking, é, exato. Então, é um cartão como se fosse uma cartela com essas lockpicking, tudo de alumínio, com o nome dele aqui, Kevin Mitnick Security Consulting. E ele está prometido para um amigo meu, o Alec, que pediu alguns anos atrás, eu consegui na Campus Party, que o Kevin Mitnick veio na Campus Party, consegui o cartão dele. Ficou perdido aqui um tempo. Então tem uma história o cartão. Ficou perdidaço. Eu falei que ia mandar pra ele. Ficou perdido. E agora eu achei... Você arrumando... não, a portuguesa. Portuguesa achou, arrumando o escritório. Inclusive, achado é roubado, devia estar com ela. E aí eu falei pro Alec que iria mandar pra ele. Só que eu fui ao correio e mandar várias coisas e eu esqueci. Ele ficou na minha carteira e eu esqueci de mandar o cartão do Kevin. Então pode ser um destino. Isso é um sinal. Isso pode ser um sinal de que você quer me pagar quantos mil dólares por esse cartão. Esse é um sinal que o Jovem Nerd é assim mesmo. E esse aí, ó, esse é o Jovem Nerd, cara. Tô brincando. Mas você sabe qual é o melhor cartão de visita que eu vi na minha vida? Da Lego. Da Lego? Da gente que trabalha na Lego. Não dá no cartão de visita, dá um bonequinho da Lego com o nome. É o número do telefone. Ah, que legal. Ah, é fantástico. Ah, muito bom. Mas é engraçado, desses 10 mil cartões que eu tenho, deve ter mais de 10 mil, o cartão que eu mais gosto é um cartão super simples, que é de uma repórter da Rede Globo. O cartão é todo branco e ele tem só uma prensa com o símbolo da Globo e o nome da pessoa. Legal. É um cartão mais simples, mas é um dos mais bonitos que eu tenho. Gostei, só tem o relevo. Só tem o relevo, exatamente. E o nome da pessoa embaixo, só. Mas não tem um telefone, porra nenhuma. A pessoa escreve se quiser. Ah, ela escreve. Exatamente. Tá certo. Tem só, literalmente, só o nome assim da pessoa. Gostei, vou fazer assim. Só que eu vou fazer o meu preto. Hoje em dia, com o Google, você não precisa pôr nada, né? É, só o nome da pessoa vai te procurar. Não, eu sei, mas ele coleciona por outra razão, não é pra achar as pessoas. Certamente. Não, eu digo, você pode fazer um cartão de visitas hoje em dia só com o seu nome. Só com o nome. Sim. Não precisa colocar outras informações. Exatamente. Mas eu já vi gente pedindo, Azaghal, pra gente, que nosso cartão de visita, ah, eu coleciono um cartão, queria ter muito cartão de vocês, já pediram, cara. Hoje em dia eu não tenho cartão, a gente já teve cartão e tal. Eu tenho cartão de vocês. Você tem, né? Então algumas pessoas têm. Mas eu gostei dessa ideia de fazer o cartão só com o nome e o símbolo. Vou fazer em preto, achei foda. Se fizer Azaghal, ninguém precisa de mais nada, cara. Não é nada. E manda dois pra mim. Pode deixar. Sério, eu não vou vender o cartão do Kevin Mitnick pro meu amigo Alec. Mas você pagaria por isso ou não? Eu pagaria. Você já pagou por um cartão? Já. Você pagaria por esse cartão do Kevin Mitnick? Eu pagaria. Quanto você pagaria? Sério. É só de faz de contas. Eu não vou vender. Mas eu já paguei R$500 num cartão. Nossa! Cartão era esse? E quem era cartão do R$500? É porque... De quem era? Era do Elton John. Do Elton John? Exatamente. O cartão pessoal dele. Mas como é que você sabe que era verídico? Que era verdadeiro? Ele ligou por ele. Este Nerdcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.